atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Eu gosto de jogos número 49, hardcore e casual. Sexo hardcore, sexo casual, é hoje. Nona edição! Aê! Tô excelente, excelente! Que lindo! Aqui é o Ilapso Âncora Extraordinário. E no programa de hoje, o Hardcore, o Casual e o Feio. Aqui do meu lado esquerdo, Mestre Splinter. Meu contrato é só de 50 podcasts, cara. E aqui do meu lado direito, o Senhor da Eternidade. Cara, tudo que eu faço é hardcore. Que é isso, hein? Pouco que eu jogo é hardcore. Se eu entrar lá no RedTube e procurar hardcore, eu vou encontrar você lá, seu Eternidade. Com certeza absoluta. Na nossa sucursal em São Paulo, Crusher. Casual por falta de tempo. Arara! Vamos falar com o couro, não, velho. Vamos criar calos de tanto esfregar os dedos no joystick e deixar as telas dos celulares cobertas de digitais. Logo mais, após os e-mails. Versão do diretor hoje, é sem corte essa porra. Sem corte então, sem tá corte. Sendo, é isso aqui agora, é ao vivo. É ao vivo. É vivo, meu irmão, vivo. É live. Não, não, claro, calma, não pode fazer propaganda de uma operadora só. Cara, sabe que eu tive uma sensação muito estranha hoje? Fui ver uma apresentação de stand-up de um amigo meu, o Mamute tava lá também. Cara, sabe quando você vai no cinema e você vê a pessoa no cinema? Deve ser muito estranho, cara. É tipo, se você conhece o cara e você vai ver um filme do cara. Pois não, foi o contrário. Eu tô acostumado a ver a garota no cinema e na televisão. Aí, ontem eu conheci a garota de verdade, eu conversei com ela. Eu falei, cara, isso é muito bizarro, cara. Porque existe esse endeusamento da isso. Não é uma celebridade, mas é um endeusamento da tela, entendeu? Que caralho, quando você vê a pessoa de verdade. Eu tava até comentando com um amigo meu, que ele fez o stand-up, ele faz uma série com a garota na Multishow, e aí ele falou, cara, mas ela, eu também tenho a impressão de que ela não é de verdade, ela é tipo um aplicativo de iPhone, que eu vou apertar o botão aqui e eu vou encolher ela pro negócio. É muito bizarro isso. E aí eu aproveitei que tava na mesa conversando com o pessoal, e a galera lá do stand-up, eu compartilhei aquela minha teoria também de ontem, com você, o Keologa, não sei o que, a teoria das floriculturas. E ela vai falar que já comprou droga na floricultura. Não, mas encontrei mais um que também já foi na floricultura no meio da madrugada pra se dar bem com a mulher, porque fez merda. Cara, explica a sua teoria da floricultura. Exatamente, eu vou explicar agora. É o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, seria até o caso de eu no futuro ver com os meus amigos aí de outras capitais, mas aqui no Rio de Janeiro, sobretudo na zona sul do Rio de Janeiro, existem floriculturas que ficam em pequenas pracinhas espalhadas pela cidade, tem no centro da cidade também, que elas ficam abertas 24 horas por dia. Você tá passando... 24 horas, diria eu. É, 30 horas. É tipo a caixa automática do Unibanco. 30 horas por dia elas são lá abertas. Eu passo em frente a elas, assim, uma hora da madrugada, estão abertas. A gente passou de carro com eu, Ninja Inimigo e o Killerazos ontem, indo pra casa do Keologan e antes indo no mercado pra comprar as tralhas. A gente passou por 4 dessas floriculturas em bairros diferentes no Rio de Janeiro, que estavam todas abertas. E era, assim, 1 hora da manhã. Depois a gente voltando da casa do Keologan, 4 horas da manhã, estavam abertas também. E tá sempre vazio. Tem sempre no máximo uma televisão, um computador e um cara sozinho possível ou vendo na televisão ou mexendo no MSN. Então, não é possível que aquilo ali fique vendendo flor o dia inteiro. Também não é possível que você vender 2 ou 3 buquês numa madrugada tenha um retorno ao investimento tão grande que compensa aquela porra ficar aberta 24 horas por dia. Então, dado isso, só tem 3 possibilidades, cara. Assim, eu ampliei essas possibilidades conversando com a galera hoje. A primeira delas é de que a minha hipótese original, aquilo vende drogas. A segunda é de que aquilo é um centro de cafetinagem, que você é um disque prostitutas. Disque prostitutas não, você entra lá. É, um disque não, né? Você tipo tira um vaso de plantas do lugar, você desce uma escadinha e tá tipo pulando altas horas da madruga sentada na esquina lá embaixo. Tipo um cybercops, né? E a terceira, que também... Caraca, um cybercops da prostituição, moleque. Isso. Tira a parada lá. É o cybercops. Sei lá, 0896 e vem uma batidinha. Exatamente. E a terceira possibilidade é de que, na verdade, aquilo ali é uma grande agência governamental que controla os cidadãos do país inteiro. Aí, conversando com a galera hoje, os caras deram outras hipóteses. Aquilo ali pode ser, no primeiro nível, tipo, o meio que falou. É tipo um Inception aquilo, a origem. O primeiro nível daquilo ali são as drogas. O segundo nível é a prostituição. E por trás disso tudo, pra as aparências ficarem intactas, é a agência governamental de segurança máxima, controlada diretamente pelo presidente, ou pela presidente, pelo mandatário do país. Tem tipo o botão vermelho lá, assim. Tem o botão vermelho, que é tudo apontado pra Argentina, no nosso caso, né? Tem as outras coisas também que eu até conversei com vocês ontem. Tem aquele filme que o Ben Affleck dirige, que é o Atração Perigosa, ou é Atração Fatal, agora eu não lembro. Acho que é Atração Perigosa. Que é com o Ben Affleck, a Rebecca Hall e o John Hamm. Que tem um cara lá que é o Baus do tráfico. E o cara, esse Baus do tráfico, ele se disfarça de quê em Boston? Floricultor. Floricultor, né, Milo? Quem é que vai duvidar do floricultor, cara? O floricultor é o cara que te ajuda quando você sai de casa no meio da madruga, boladona, brigado com a tua mulher, puto, batendo na porta, chutando a porra toda. Aí tu fala, vai tomar no cu, mulher, tu é muito filha da puta, vai se fuder. Aí tu sai na rua, todo bolado, aí tu vai esfriar a cabeça, entendeu? Tu tá andando na rua, tomando chuva na cabeça, pensando, olhando a noite, olhando, sei lá, a prostituta apanhando na rua, olhando o nego sendo roubado. Você fala, porra, minha vida não é tão ruim assim, né, cara? Exatamente. Minha vida é tão ruim. Aí você vai no floricultor, você fala, porra, o cara é brother, o cara vai me ajudar a voltar pra casa e não dormir no sofá. Tu compra ali, 3 horas da manhã, um buquê de flores, pelo olho do cu o preço. Tipo, 40 conto o buquê de flores. Mas tu compra um buquê de flores ali na mão do cara, chega em casa e fala, me desculpe, meu amor, tome as flores. E a mulher fala, ah, que bom. Outra coisa, tem outro filme, Entrando numa Fria, que é com Robert De Niro, que no filme ele é agente da CIA. Qual é o disfarce dele? O cara que ninguém vai duvidar, né? O cara que é o brother da madrugada. Floricultor. Então não sou só eu que acho essa porra. Os diretores de Hollywood também estão achando essa merda, que tem alguma coisa a ver com drogas. Mas o cara é o brother da madrugada, cara. Não tem como você suspeitar dele. Só você. Beleza. E por que eu contei da garota que eu vejo? Mas cuidado, hein, Lato. Agora que a gente tá falando isso, pros nossos milhões de ouvintes, alguém da CIA tá ouvindo, alguém aí vão te caçar, cara. Aí. Por isso que eu venho com o nome aqui. Por isso que você procurar aí Lato no Facebook, você não vai me achar. Inimigo, como é que foi a prova aí, terça-feira? A prova? É, enfim, deixa pra lá. Vamos ver como vai ser essa festinha. Qual é o e-mail que as pessoas utilizam pra mandar e-mail pra gente? Para aquelas pessoas que ouviram o nosso podcast e querem se comunicar com a gente pra mandar suas críticas, sugestões e porradarias, elas enviam para eugosejogos@baixofrentesoco.com. Nosso site é baixofrentesoco.com, o Twitter é @baixofrentesoco. Temos aqui alguns e-mails que nós vamos ler. Primeiro e-mail, Inimigo vai ler, então aqui. Vai. Opa, deixa eu ver. Mentos, não, e-mail. Porra, vamos velho. Lá. Come isso aí, né, pipoca? O e-mail aqui é do Mr. Hell. Ele diz aqui: olá, eu, Mr. Hell, envio e-mail meio sem noção, pois meu primeiro e-mail dizendo sou eu de novo, eu enviei antes, mas mandei para o e-mail errado, por isso ficou esse mal entendido. Vocês me confundiram com outro carinha com um nick de CS completamente diferente, no qual eu não sei qual é, mas enfim, quem confundiu? Sei lá, cara. Deve ter sido o Keo Logan, maluco, tava drogado às 4h da manhã, ele totalmente falou... ok. Ele falou que foi 20 podcasts atrás, então foi que eu louco. Totalmente louco. Não ouvi o podcast faz mais de um mês, pô. Sei lá, acho que não tinha mais o que fazer. Tinha mais o que fazer. Estou ouvindo o podcast da E3 agora e gostei muito dos anteriores. Repara que ele diz aqui, ouvi o podcast da E3 agora e gostei muito dos anteriores. Claro. Ou seja, o da E3 tá uma merda, né? O da E3 foi um resumo absurdo de todos os outros, entendeu? Reparei sempre que vocês falam de alguns jogos nostálgicos da minha infância, como Chrono Trigger e Mega Man X. antes. Então, quando isso acontece, acabo voltando a jogar esses clássicos. E como não tenho mais PS1, tive que hackear meu Wii pra ele emular jogos PS1. Isso é feio, é feio. Mas tá valendo, porra. Esses jogos são muito foda. Sabia que existia isso. Descobri que um amigo meu tem uma fita do jogo Shang Fu. Shang Fu, esse deve ser muito bom. Shang Fu, o jogo de luta mais marcante de todos os tempos, Green. Shang Fu, cara, é tipo o Kung Fu do Shang Tsung, cara. É. Ele diz aqui, continue com esse trabalho que está muito sinistro. E espero ansioso pelo podcast de Halo. Afinal, é os jogos que todo... Caraca. Vamos lá. Afinal, é os jogos que é todos vocês mais gostam. É, todos gostam. É o jogo... É os jogos que todos gostam. Todas correm pra jogar. Todas correm. Correm pra não jogar, né? Correm pra longe. O podcast de Halo vai ser o número 745. O próximo e-mail aqui é 745, né? Que a gente marcou, não foi? É. Tipo isso. Tá embolotando aí. Não, é isso. Ó, é o papel. É, o próximo e-mail é do Black Streaker. Ele diz: pô, galera, tava ouvindo hoje de novo o cast e caralho. Foi demais mesmo. Não só o tema See the Kicks e a toda puta que rolou. Ah, não é puta, é pauta. E toda pauta que rolou. Mas colocar o Master Splinter como apresentador foi show. A hora que ele engasgou foi muito engraçado. É, ele engasgou? Ele não engasgou, ele quase embolotou. Ele falou assim, tipo, que? A cadeira! Ah, ele quase caiu na cadeira. Ah, ele quase caiu na cadeira. A leitura de Miles com a participação do K.O. K.O. Logan também foi fantástica. Ele escreveu em Lit aqui, esse Logan, esse L é um 1. Então é K.O. Logan. Não tem nenhum 1 aqui, cara. Pra mim tem. Não tem não, cara. Não tem não. A participação do K.O. Logan foi fantástica. Curti muito. Sem dúvida, esse cast foi um dos que mais gostei até agora, porque foi bem diferente dos anteriores, o que causou uma grata surpresa ao invés de se tornar maçante com o tempo. Pô, cara, se é maçante com o tempo, tem que ver isso aí, é porque na vida. Vocês estão realmente no caminho certo com o pod. Fica cada vez mais animal. Saudações aos meus já amigos sonintendistas, funkeiros malditos que ouço e reouço quase que diariamente. Assinado Cleverson. É isso aí, cara. Por isso que é maçante. Eu fico ouvindo todo dia essa mesma merda, porra. O que eu acho maneiro é que a gente percebe, pelo menos eu e muitas pessoas vêm falar pra gente, que a gente melhora a cada edição. A gente fica cada vez melhor. Você vai pegar hoje em dia ouvir o episódio 10, você vai falar, caramba, que diferença. Só que ele tá dizendo que a gente tá maçante. Então, porra, paradoxo. É, não, é porque antes você dormia o episódio todo. Ah, entendi. Nice. Nice. Agora a gente tem aqui o e-mail do daquele que está direto da DeLorean, o Evandro Boss. Like a boss. Like a Evandro Boss. E aí, manolada, brothers, é Brothers of Metal. We are fighting with power and steel, fighting for the metal, metal da... É a terceira vez que ouço a primeira vez nesse podcast. Não estou gostando desses caras me imitando. Só eu ouço a primeira vez o podcast mais de uma vez. Ninja. Cara, esse negócio do Link não falar no Zelda, Ocarina of Time, foi foda. Eu sempre rachava o bico quando a Navi dizia água. Hey, listen! E ele só mexia a cabeça. Yeah! Ele com certeza era um boneco de ventríloco. Caraca, pode crer. É verdade. Na verdade, ele era uma marionete que a Navi controlava ele com linhas invisíveis, tipo Psycho Mantis, tá ligado? Caraca, hein? Ah, nego. Tem que ver isso aí, amigo. Aí ele manda aqui um Huachuad Ad Huachuad. Tem aquele amigo. Não tem S na risada dele. Ah, é então só, é só Rua Ruazo, é só Rua Ruahau. Tem aquele amigo, o pau pra toda obra, tipo Yoshi. Ah, eu vou morrer. Deixa Yoshi cair. Ele diz que vai melhor pra esse podcast. Fritz aí, tô dando mais uma pérola dele. É uma pérola Fritz. Pérola Fritz. Valeu, muito bom podcast. Diz aqui, Evandro Boss, 27 anos, enviado via máquina do tempo. E dá um PS aqui, ó. O Max Splinter disse no início do podcast, começando mais uma vez a sua 40ª edição. De novo isso. Uau, uau, uau, uau, uau. É porque foi no... Esse foi no take 7. Nas 6 primeiras vezes ele errou. É isso aí. É isso, mano. É isso. Flash Notícias. Chama a vinheta de notícias aí. Vinheta de notícias. Agora voltando da maravilhosa vinheta de notícias, nós sabemos que hoje lá... Não, ontem. Dia 23... Ontem. Hoje é 24. Tá, então ontem, dia 23 de junho de 2011, sim, o nosso porco espinho azul mais famoso e rápido rápido do mundo faz um aniversário de 20 anos, né, meu amigo? 23 de junho é o aniversário do Sonic, foi criado em 1991. É a data do lançamento do cartucho Sonic the Hedgehog pro Mega Drive. E eu tenho, tá, no meu carro. Eu também tenho. O Mega Drive eu não tenho mais, mas o cartucho ainda tem. Eu tenho ele e o Wailing Storm ainda. É, pois é. E comemorou-se 20 anos do Sonic e a Nintendo não, porra. A Sega, caralho, heresia agora que foi. A Sega vai lançar terça-feira, agora, quando atualizarem a Xbox Live e a PSN, o demo do Sonic Generations. Vai ficar já está aí. Sendo, meu amigo Lápis. Não, não é na próxima atualização? Não, tá sendo, pode baixar agora. Pode baixar, mano. Então tá pode lançado. Pode baixar agora. Tá, eu não vou baixar não, porque eu não tô afim de jogar essa merda não. Sacanagem. É, já tá valendo aí o Sonic Mood Sonic. É o Sonic meio história em quadrinhos, né? Porque tem o Sonic e o Sonic do outro universo. Então, é vamos... o Sonic que encontra o Sonic antigo pra encontrar o Sonic novo pra juntos poderem salvar o mundo Sonic. É mesmo? O Elmamute me passou um vídeo das Tartarugas Ninja que era mais ou menos assim, era um filme. Que as Tartarugas Ninja de todas as gerações, a dos gibis, que são preto e branco, a dos anos 80 e desses desenhos novos agora, elas se juntam pra enfrentar os destruidores das diferentes. Porra, tu lembra aquele anime do Mega Man que tinha? É a Ferro e Fogo. Sim. Tem um episódio que o Mega Man X volta no tempo pra ir no tempo do Mega Man e ajudar o Mega Man. Olha só. O Mega Man X é tipo uma versão maior e mais bombada, tarada e playboy sinistro de capacete do Mega Man. É um skatista, né, que usa equipamento completo. Isso também, no final do Marvel vs Capcom 3, quando você joga com o Zero, tem isso também. O surfista prateado leva o Zero de carona na prancha pro universo do Mega Man Zero. Só que o Zero do Marvel vs Capcom 3 é o do Mega Man X. Aí ele fica tudo, que porra de mundo é esse? Ora, segundo a minha sabedoria cósmica, este é o mundo de Mega Man Zero. Mas tem mais alguma coisa? Tem sim. Pra quem não sabe, tá dando mole, essa semana, Team Fortress 2 no Steam tá de grátis. Você tá falando isso por quê? Alguém tá te dando dinheiro, você usa isso? Não, mas eu acho um dos jogos sensacionais. Foda-se a Valve, então. Acabou essa porra. Eu acho um dos jogos mais sensacionais de FPS que nós temos hoje de contra, né? Tipo Counter-Strike. Counter-Strike é um jogo muito maneiro, não envelhece, mas não por si só agrada todo mundo. Então, você, quando der uma enjoadinha de Counter-Strike, joga Team Fortress 2. É muito maneiro e tá de graça. Eu acho que se enjoar de Counter-Strike, tipo ontem, aí você vai jogar Team Fortress, que é muito melhor, realmente. Não, cara. Team Fortress 2 é um jogo muito maneiro e, assim, muito divertido, muito estilizado, cartunesco, engraçado. Tem, tipo, diversas classes que você vai se divertir jogando. A jogabilidade é bem diferente de cada classe que você escolhe. E é muito melhor que Counter-Strike. E é muito o quê? É muito melhor que Counter-Strike. Ah, não sei dizer isso não, amigo. Mas é muito bom. Eu estou afirmando. Então, tá de graça, aproveita, divirta-se e be happy. É, don't worry, be happy. I wanna be happy, happy. E não se esqueça de voltar na semana que vem pra escutar o episódio 50. Será um episódio especial como todos os outros, mas esse será especial, especial. Porque será uma comemoração simbólica de One Up, um aninho. Vai ter festa do palhacinho e tudo. Exatamente. Cogumelo verde será nos dado semana que vem. Cogumelo verde e a televisãozinha com o wallpaper do Sonic. Pois, amigo, porra, amigo. High five. Não, era um high five só. É verdade, então tem que ser ao mesmo tempo. É, vai, um, dois, três e... Oh, merda. Enfim, a gente vai ficar até amanhã tentando e vai conseguir. Então sobe a música, vamos tentando aí. Um, sobe, dois, três e... Vai, vai. Ó, agora foi, hein, foi. Opa. Porra, vai, vai, roda o episódio. O senhor Eternidade levantou um aspecto muito interessante, que ele disse... Levantei? Porra, faz de conta que levantou. Faz de conta que ele fez que levantou. Tô te dando mó moral aí, ô filho da puta. Fica ligado aí, porra. Obrigado aí pela moral. Ele disse que ele é um casual, porém hardcore em tudo que ele faz, né? O pouco que ele joga de uma forma muito hardcore. E aí eu levanto outra questão pra vocês. Vocês acham que essa ideia de jogador casual e jogador hardcore se dá em função da dedicação que a pessoa aplica aos jogos e ao ato de jogar? Ao interesse, ao mero interesse que a pessoa tem em jogo e no jogar, ou então na intensidade do jogo, independente da questão de tempo. Arara, você que é um cara formado em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Não precisa que falhar, pô, tem vergonha disso. Pô, é foda. Eu também sou um fudido engenheiro, mestre Spinder também é, não fica assim não. O que você é. Você não é da escola mais nojenta do Brasil, mas beleza. O que é, Arara, um jogo hardcore? Um jogo hardcore é um jogo que não é pra qualquer um, né? É um jogo que exige toda uma dedicação e uma técnica, e é um jogo que você não consegue completar de primeira e às vezes nem consegue completar, às vezes o jogo nem tem fim, né? Muito difícil pra 90% dos jogadores. Dê-nos um exemplo, ilumine-nos com um exemplo de sua sabedoria. Porra, cara, Tetris é um jogo hardcore. Tetris é um jogo hardcore. Olha que visão interessante. Porque pra você jogar bem, você precisa de muita dedicação, e além de dedicação, é um jogo que você não tem fim, você nunca termina, né? Exatamente, exatamente. Mas podemos dizer que Tetris é um jogo hardcore, cara. É um jogo que, por mais que pra você jogar bem, você tenha que ser hardcore, não é um jogo que exclui o casual. Exatamente. Logo, seguindo essa premissa, Enduro também é hardcore. Enduro, até porque o nome é Enduro, né? Então ele é hardcore mesmo. Todos os jogos antigos eram hardcore, cara. É, os jogos de Atari em geral, né? Por não ter final, exatamente, cara. É que meio... Ok, a grande graça dos jogos antigos é que qualquer um conseguia começar a jogar, né? Sim. Ele era acessível pra todo mundo. Por outro lado, qualquer pessoa que se dedicasse poderia jogar de um modo diferente. Então todos os jogos antigos eram geniais, porque eles eram ao mesmo tempo hardcore e casuais. Core e casuais. Exatamente, essa separação se deu hoje em dia. Antigamente não era assim. Antigamente meu pai jogava Duck Hunt comigo. Pô, uau, né? Antigamente os jogos não tinham essa separação entre hardcore e casual, né? Eu acho que todo jogo que permite você jogar casualmente, ele consequentemente vai permitir você adaptar de alguma maneira hardcore, mas o inverso não é verdade. Eu discordo. Você discorda? Deixa eu falar porque eu concordo. Por observação, a gente vê aí o pessoal, o fenômeno do Angry Birds, né? Fizeram até um Angry Birds ao vivo, acho que lá na Espanha. E a gente vendo muito aí o pessoal no iPhone, dentro de um ônibus, mexendo no Angry Birds igual um maluco. Mas, Arara, você disse que discorda e eu suponho que você vai ter um contra-exemplo ao Mestre Splinter. Um não, cara. Eu tenho 4 mil. Os 4 mil jogos casuais pro Nintendo DS, cara. 4 mil jogos casuais do Nintendo DS. Você... Eu joguei os jogos casuais do Nintendo DS, cara. Você não exige técnica, você não exige habilidade. É muito diferente do Creu, por exemplo, mas... Creu... Creu... Creu... Creu... Creu... Na verdade, tipo, são jogos em que não importa como você jogue, o final vai ser sempre o mesmo. E você nunca melhora no jogo. Não tem essa melhora constante do Pac-Man, por exemplo, de sobreviver por mais tempo. Ou de um King of Fighters, que você consegue vencer o chefe e por aí vai. Mas sempre consegue jogar de pouquinho em pouquinho. Qualquer um consegue começar a jogar. Jogos, por exemplo, como aquele Brain Age, cara. Sim. Tipo, você não vai sempre melhorando, sabe? Ou Cooking Mama. Cooking Mama, depois que você aprende uma receita, cara, não tem um jeito de você fazer melhor ou mais rápido. São jogos bobinhos pra você passar o tempo e tal. Sudoku. Sudoku até tem um jeito melhor, assim, e tal. Pô, mas Sudoku é hardcore, cara. Pô, Sudoku é muito hardcore, cara. Você pode pegar um Sudoku e falar, vou resolver esse Sudoku em 15 segundos, valendo. E grava no YouTube. Ok. Sudoku foi um exemplo ruim, mano. Cara, para de falar de Sudoku aí que eu vou acabar fazendo uma piada de baixo calão aqui. Eu também tenho uma vontade. Olha só, o que o Mestre Spinder apontou é que o jogo que é casual, ele pode se desenvolver uma faceta hardcore, dependendo de quão famigerado está o jogador para jogá-lo, e aí foi o exemplo do Angry Birds ou Farmville aí nas redes sociais. E ele disse que o contrário não se aplica. Então você está falando aqui que você não concorda que o jogo hardcore, ele pode ter uma faceta casual, é isso? Assim, o que define um hardcore, né? Alguém tem mais alguma ideia de como definir? Pois é, eu levanto esses prismas. A intensidade de jogo, eu estou me considerando um jogador hardcore de Marvel vs. Capcom 3, porque desde quando é que esse jogo saiu? Fevereiro, que a gente está jogando, o Senhor Eternidade Ninja Inimigo, eu joguei até agora, sei lá, umas 30 horas, mas eu não jogo mais do que uma hora por dia. Então, uma hora por dia eu não acho que seja algo hardcore, porque quando eu tinha 14 anos eu jogava 8 horas por dia, mas essa uma hora que eu joguei aqui antes da gente começar a gravar o podcast, eu joguei com uma intensidade absurda, tanto que quando a gente começou a gravar eu falei, pera aí, deixa eu me acalmar que eu acabei de sair de uma luta nervosa. Tem a ver com a sua imersão e a sua entrega ao jogo? Sua entrega ao jogo, perfeito, perfeito. Que é algo que eu não vejo, por exemplo, nos caras que estão malucos jogando Angry Birds. isso. O cara tá ali, mas acho que quando ele sai dali, ele sai dali. Ou pelo menos eu não achei nenhum viciado maluco nisso ainda, tão fervorosamente. Isso aí seria a intensidade e a entrega do cara ao jogo. Outro aspecto seria o tempo de dedicação. Eu não acho que tempo de dedicação define o que é hardcore ou softcore, cara. Softcore, né? Softcore, cara. Agora já é softcore, não quero nem saber. Pois é, porque... Mas eu acho que não, cara, porque é diferente um jogo viciante e um jogo hardcore, cara. Eu Sim. acho que não são a mesma coisa. Eu concordo. Mas, por exemplo, eu estou jogando também o L.A. Noir, dividido em casos de investigação. E ele exige uma certa atenção do jogador, porque você está lá investigando e fazendo interrogatórios e coisas do tipo, e você precisa estar atento às pistas que você já coletou e às coisas que as pessoas foram falando pra você ao longo do caso. E às vezes o caso leva uma hora, e às vezes o cara, se parasse a uma hora de jogar, ele, se não jogasse a uma hora direto, ele às vezes meio que se perde, e pra voltar ele vai ter que ficar meia hora lendo o caderninho de anotações dele, com tudo que ele já coletou no caso. Sim. Eu acho que existe instante, não é se o jogo é hardcore ou casual, é o que o jogador, como o jogador vai jogar mesmo ele, se ele vai jogar de forma hardcore ou casual. O pessoal sempre associa hardcore, por exemplo, a um jogo de primeira pessoa de tiro, vai, um Battlefield ou um Call of Duty. Beleza, você pode ter que demandar um tempo lá, mas se eu quiser chegar lá, jogar uma partidinha online lá, dar uns tiros por meia hora lá... De fim de expediente. Tô jogando ele de forma casual. Tô falando, não, vou jogar um pouquinho de videogame, vou jogar um Battlefield lá, quero dar uns tiros pra desestressar. Apesar do jogo, da premissa deles, que todo mundo fala, é ser hardcore, é o cara se internar lá, jogar online todo dia lá, horas. Se internar é ótimo. Eu posso tornar um jogo que... um jogo casual pra mim, né? Então eu acho que assim, todo jogo pode ser tanto hardcore quanto casual. Vai depender de como o cara encara o jogo, de como é que ele quer jogar ele. Isso é um ponto bom, cara, mas tem jogos que simplesmente não dá pra você ser casual ou hardcore. Isso funciona pra maioria. Por exemplo, os tiros em primeira pessoa é um exemplo, mas o L.A. Noir que ele falou, não tem como você jogar casualmente. É, exatamente. Eu ia entrar no ponto de, assim, um jogo tipo RPG, uma coisa assim que tem uma história que flui, é maior, né? Aí fica difícil do cara chegar e falar, não vou jogar meia hora, sei lá. Se o cara jogar meia hora um L.A. Noir ou um, sei lá, um Final Fantasy aí da vida, não vai ter muita graça o cara jogar meia hora por dia. Ele vai ter que jogar pelo menos algumas horas pra tornar um pouco, fluir melhor a história pra pessoa, a experiência do jogo ser melhor pra ela. Ela até pode Sim. jogar lá sua meia hora por dia, mas a experiência do jogo, não, acho que não vai ser tão legal quanto se o cara jogar pelo menos algumas horas por dia. Tem uma visão que alguns jogos você não tem como nem entrar em campo jogando casualmente, que é, principalmente alguns jogos de estratégia um pouco mais complexos. Eu lembro que no DS tinha aquele Advanced Wars, que você... Advanced Wars pode ser jogado casualmente, cara. Você pode ir lá começar uma bateriazinha. A diferença é que você não consegue simplesmente jogar meia hora e aprender tudo que o jogo tem a oferecer. Você exige uma certa dedicação. É, mas aí o cara pode pegar esse jogo e jogar casualmente meia hora todo dia, né? Também, né? Sim. Como o Samurai vs. Capcom. Samurai vs. Capcom, exatamente. Exatamente. Só que aí que tá. Aí que entra uma faceta do hardcore que eu acho que é o que define ele. O jogo hardcore exige que o jogador aprenda. O jogador evolua. O jogador sempre consiga conhecer o jogo, experienciar o jogo de uma maneira diferente, né? Os pontos limites, então, da curva de aprendizado dele, a barra de aprendizado é maior do que um jogo casual. Exatamente. Você pode ir lá e, tipo, pegar o seu Call of Duty, colocar tudo no easy e dar uns tiros. Isso seria jogar casual, cara. Agora, se você joga meia hora por dia, mas você joga contra os jogadores pro e tal, e você tá sempre tentando ficar em primeiro no servidor ou coisa assim, eu acho que já configura um hardcore, porque você aprende estratégias e tudo mais. É verdade, eu concordo com o Arara, porque assim, entrando nesse ponto, que se o cara pega o jogo e conforme ele vai jogando, ele vai melhorando muito, e o jogo dá essa possibilidade dele a aumentar a sua skill no jogo mesmo, assim, de ser melhor do que os outros, aí eu acho que a gente já pode entrar, taxar como um jogo hardcore, porque quanto mais o cara jogar, melhor ele vai ser, né? E ele sempre vai buscar isso, então isso vai fazer o cara jogar mais e mais, sem parar. Mas a maioria dos jogos, mesmo os casuais, quanto mais o cara joga, melhor ele fica. Por exemplo, o Angry Birds, o cara que, se eu pegar o Angry Birds agora pra jogar, eu, porra, vou ser um merda e vou ficar jogando a porra do passarinho e errar o... agora, mas tem um limite. Eu que nunca joguei essa porra na minha vida, eu vou pegar o passarinho e vou errar a porra do alvo, mas a minha namorada que joga essa merda o dia inteiro, ela acerta a porra toda, e ela não, a jogadora rápida, ela joga essa porra, sei lá, no ônibus. Então, mas tem um limite, né, no Angry Birds, por exemplo, você vai chegar, você vai decorar as fases, você vai saber onde você tem que jogar o passarinho lá pra quebrar o negócio. Agora, quando você pega um FPS, eu pelo menos não consigo enxergar um limite de quanto o cara pode ser bom, né? Porque sempre pode ter alguém melhor que ele. No Angry Birds, o cara pode fazer 100% lá em todas as fases, aí acabou, não tem mais como ele ser melhor do que aquilo. Nesse caso, o limite se impõe pelo fato de que você tá jogando um jogo estático, né? Não tem inteligência artificial no Angry Birds. Esse é o limite do aprendizado, cara. Tipo, depois que você termina o Angry Birds, mesmo que as fases sejam super difíceis, acabou, né? O limite do desafio, então, também, né? O limite do desafio, cara. O limite do aprendizado. A gente já definiu que tem dois fatores importantes pra você definir se um jogo é casual ou hardcore. Um é o tempo de dedicação que ele exige, e o outro é o quanto de aprendizado ele exige do jogador pra ele ser um jogador bom, né? Perfeito. Então, já são duas coisas que a gente pode fazer. Dei uma olhada aqui, fiz uma pesquisa rápida do próprio conceito. Também não existe um consenso, é um termo muito discutido, e a própria Wikipedia, que é minha fonte oficial, e foda-se. É a tua página inicial da internet. É a página inicial, e foda-se. A própria Wikipedia diz aqui, ó, não existe um consenso sobre a definição do termo, descreve-se os jogadores de hardcore com pessoas que ou gastam muito tempo com games, diferentemente dos games casuais, ou se orgulham de ter um grande conhecimento sobre as regras, táticas e teorias sobre o jogo, embora isso não seja um requerimento. A opinião conflitante do termo é relativa ao tempo gasto jogando ou de fato de aprender a fundo as mecânicas do jogo em si. Então, a gente pode concluir que somos geniais e chegamos ao senso comum. Foi o que a Arara acabou de recapitular aqui pra gente, né? Nós somos tão inteligentes quanto a média da internet, né? Uau. Exatamente, exatamente. Nós estamos na média da internet, o que nos dias de hoje já é ótimo, né? Ou se você quiser colocar de um jeito um pouco mais merecedor, somos o ápice do conhecimento humano, porque a gente tá na Wikipedia. Estão na Wikipedia, exatamente. Só expandindo o conceito, se existia mais alguma coisa que definia o jogador hardcore, e tem uma coisa que a própria Wikipedia diz, que é relativo à competição. Tá dizendo que uma outra característica que pode definir se o cara é hardcore ou não é se ele leva a competição com outros jogadores a sério ou não, até chegar em níveis profissionais. Aí você pode falar que então que o Demon's Souls, por exemplo, é um jogo que não é um jogo competitivo, quer dizer, até tem uma competição, mas não é o core do jogo, então ele não seria um jogo hardcore. Eu acho que é um prisma que adiciona aos outros, mas que não é essencial, né? Não exclui. Parte da ideia é que qualquer jogo que online, né, que você tem uma competição entre pessoas e tem até campeonatos, é hardcore. É como ele falou, você pode jogar Call of Duty jogando meia hora só pra dar uns tiros, ou você pode ser competitivo, cara. Eu conheço gente que... Eu por exemplo, jogo bastante Team Fortress, né? Conheço gente que joga Team Fortress todo dia, assim, mas eles não são competitivos. Eles só gostam de ficar participando da comunidade, brincando com os amigos e tal. Apertando o G lá, né, pra fazer o taunt, né? Isso, ficar matando gente com Hadouken e tudo mais. Agora, eu conheço gente que joga, tipo, meia hora, uma hora, mas eles são extremamente, tipo, competitivos e gostam de se esforçar pra essas coisas. Então, é como ele falou, né? Tipo, é como você joga o jogo mais que define. Tá certo que nem todo jogo pode ser definido, pode ser jogado das duas maneiras, mas é basicamente isso, cara. Faço uma adição, uma lembrança que eu tive de ontem aqui, não é não só como você joga, mas como você encara o jogo, né? Afinal, ontem, eu, você, o Dag, o Granville, a gente ficou umas 4 horas lá vendo o campeonato de Street Fighter e Marvel vs. Capcom na internet. Exatamente. Olhando aquilo e vendo o Daigo Mihara se fuder no Marvel vs. Capcom. Porque pra mim aquilo é como se fosse um filme, né? Tipo, exatamente, exatamente. Ou assistir o UFC, então pra mim... Pra você, pois é. Você tava vendo como se fosse o UFC, né? Porque você não joga esse jogo, mas eu já tava vendo assim, olhando umas coisas. Teve um cara lá que fez um combo lá com um treinador que hoje eu fui tentar repetir o que o cara fez. Não consegui, mas eu vou conseguir amanhã. Aproveitando essa experiência que estão contando, vamos fazer uma brincadeira aqui, já que a gente já tá, pelo menos, tangenciando o conceito de hardcore. Antes de entrar na parte casual em si, eu acho que todo mundo aqui, mesmo os que atualmente são casuais, já passaram algum momento da vida por uma experiência hardcore. Tô errado? Sim, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cada um contar uma experiência, alguma coisa que exemplifique por que você merece ou mereceu um dia o título de hardcore. Beleza. Beleza, então a gente agora, nesse momento, a gente vai ter que mudar a música, vamos colocar uma música de Alcoólatras Anônimos, vamos colocar a música do Gamers Anônimos e cada um diga o seu nome e por que veio aqui. Começa você, Arara. Eu começo? Vai lá. Cara, eu tenho várias histórias de hardcore assim, mas uma que eu me lembro geralmente é quando eu ganhei meu primeiro Game Boy, cara. Ah, padrão. Eu fui comprar meu primeiro Game Boy com Pokémon Red, porque todo mundo da escola tava jogando, eu queria jogar também. Deixa eu adivinhar, foi Dia das Crianças de 99? Cara, boa pergunta, quando foi? Eu acho que foi mais ou menos nessa época, cara, não tenho certeza, mas mais ou menos por aí. E eu lembro que, tipo, eu comprei na Galeria Pagé, né? Padrão. E compramos o Game Boy Pocket amarelinho, assim, e tal, compramos o Pokémon Red, compramos um cartucho com 12 fitas, que eu tenho até hoje, assim, 12 jogos. E aí, quando a gente tava indo embora, né, meu pai falou assim, porra, mas isso aí é a pilha, né? Aí ele, então a gente precisa comprar pilha. Aí a gente passou na frente de uma barraquinha de um paraguaio, cara, sim, que vendia umas caixas com 40 pilhas, por tipo R$8 ou alguma coisa assim. Era muito barato. E eu lembro que era um sábado de manhã e eu peguei aquela caixa de 40 pilhas por R$8 e deitei na minha cama. E eu só fui levantar da minha cama, tipo, no dia seguinte, lá pelas 4 da tarde, quando acabou a última 40ª pilha. Mas eram pilhas paraguaias, então elas duravam menos, né? Elas duravam menos. Então você não ficou, tipo, 8 vezes 20 horas, né? 20 pares, né? Você não ficou 160 horas direto. Não. Você foi, tipo, 16. Era 1 ou 2 horas. É. No começo eu perdi uns saves, foi muito chato e é tal. Foda, aí aprendi aprendeu a cronometrar, não é? Eu já ficava de olho, assim, no LEDzinho piscando e tal. Já aprendi isso, já ficou esperto, né? É, Crusher, uma história sua de hardcoreização plena. Então, acho que foi na época da adolescência mesmo, quando eu jogava Final Fantasy VII, né? Que foi os primeiros contatos com RPG mesmo, de videogame. E eu lembro que meu save do Play 1 lá tinha mais de 98 horas. Eu não tinha mais o que fazer no jogo, mas mesmo assim eu ligava todo dia pra fazer isso, andar no mundo, no país lá, sem ter o que fazer. Ia lá pro Polo Norte matar aqueles bichos, né? O Cloud já tava. Eu já tinha zerado, o Cloud já tava no level 99, não tinha mais nada pra fazer. Não tinha jogo também? Eu já tinha conseguido até o 777 com o Vincent lá. Eu falei, meu, o que mais tem que fazer no jogo, né? Vou ficar andando. Até o dia que eu perdi meu save, né? Foi um dia muito. Mestre Splinter, você. Vamos lá então, vou mostrar aqui como você pode desvirtuar um jogo casual de Playboy e transformar em um jogo Playboy. Bem hardcore. Cara, Playboy. Não é punheta não, cara, é videogame. Playboy, cara, jogo de Playboy, de Playson. Ah, tá bom, então vai, Counter-Strike. Counter-Strike não, vou falar do bom e velho Winning Eleven. Opa, aí sim. Ô louco, um hardcore Winning Eleven, isso aí é bom, sim, cara. Manolo. Olha só, numa época que não existia nem jogo online, que hoje o jogo mal bem pega seus stats, ranqueia, tu pode ter a competitividade da comunidade e tal. Numa época anterior a isso, eu ficava jogando com meus amigos da faculdade, com na base. Base. Que é o duelo clássico, né? Que será muito explorado no nosso vindouro episódio de futebol. E eu pensei, pô, eu jogo e você não tem aquela sensação de tá progredindo. Você pode estar melhorando no jogo, mas você não tem. Você não tá construindo nada. É aquele jogo passatempo que passou o tempo do jogo, pronto, acabou. Não tem um save, não tem uma evolução, não é que nem um jogo de RPG. Aí o que minha cabeça doentia pensou? Já sei o que eu vou fazer. Abri uma porra de arquivo de Excel. Cada jogo que eu fazia com meus amigos, eu anotava o placar, os times que as pessoas usaram e fui girando estatística. Eu sei que ao longo de 1-2 anos de faculdade, eu tinha mais de 1000 jogos registrados na porra da planilha. Eu sabia quem eu ganhava mais, quem eu perdia, quais eram os placares em média, qual era a diferença de gols. Cara, aí, eu mesmo me impressionei depois, falei, cara, eu era um doente. E a rivalidade com na base, qual é o placar agregado aí? Eu lembro que eu contra ele, perto de 500 partidas, eu ganhava com uma diferença de 10 partidas. Diferença de 10 partidas. Você ganhou o meu respeito agora. Isso foi sensacional. Baixo no peito, né? Pô, cara, e olha que a planilha era toda bonitinha, cara. Tinha umas macros, eu coloquei... Uau! O emblema de toda vez que alguém surgia com um time novo, porque normalmente repetia, né? Todo mundo jogava com os mesmos. Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter de Milão, Manchester, Arsenal e acabou. Aí no começo, a minha planilha tinha só alguns emblemas, assim, em volta da capa da planilha, né? Sim. Aí depois a galera começou a ser criativa e andou puxando Olympique de Marselha. Vamos jogar agora com seleções, eu vou jogar com Marrocos. Aí de repente começou a virar uma coach de retalho gigantesco. Mas a pergunta é a seguinte, você tem essa planilha ainda? Cara, eu acho essa planilha. Então você vai... Tira um print e bota no post. Isso, vai isso virar... Aí, vai pro post, hein? Ou não vai, né? Vamos descobrir. Senhor Eternidade, você tem algo que queira partilhar conosco? Você me deixou por último porque você sabe que o meu é mais sick, alguma coisa assim? Não, eu ia acabar sendo o último. Então vou deixar você por último, já que você já revelou que você é o mais sick. Eu tenho nem sou sick não, relaxa. Não, tá bom, mas eu vou te deixar por último assim mesmo, porque eu não gosto de você. Só o clássico, né? Eu já deixei o videogame ligado pra zerar a World Series do International Superstar Soccer, né? Que eram 70 todo jogos. Todo mundo fez isso, então o videogame ficou ligado 26 horas seguidas. Meu save de Final Fantasy Tactics no PlayStation 1 tinha, pelas minhas contas, em torno de 350 horas. Mas acho que de horas seguidas assim, acho que conta pra mim foi o dia que eu comprei meu PlayStation 1, que foi 20 de novembro de 98. Foi uma quarta-feira, ou uma terça-feira, não lembro. Tinha aula de geografia no dia, isso que eu lembro. Memória boa. Não, essas coisas assim, dia que eu compro um videogame, dia que o videogame morre, eu costumo lembrar. Você comemora o aniversário de namoro com ele, leva pro motel. Leva pro motel. Ele morreu, né? Na verdade, eu sou viúvo, mas. Limpa o canhão dele, assim, limpa, né? Com o canhão, cuidado. Com a língua, faz um oral. E aí o. Imagina se o cara que gozou no Dreamcast fazia isso também. E aí. Meu meu. Meldels. Não, foi uma sexta-feira. Foi, é isso mesmo, foi na sexta-feira. E aí eu fiquei jogando lá, eu acordei, minha mãe me acordou 8 horas da manhã, por algum motivo eu acordava tarde naquela época. Aí eu fui com o pai da minha irmã, que na época era casada com minha mãe, e a gente foi num camelô, comprou um PlayStation por R$240 e vinha com 3 jogos. Aí eu escolhi The King of Fighters 97, aquele Street Fighter que era Anniversary Edition, Collector's Edition, sei lá, que vinha um Super, o Alpha, sei lá, quais os pais que vinham, e o Guilty Gear. Só peguei jogo de luta pra começar. Aí fui pra escola, né, uma hora, de umas 5 horas cheguei em casa, aí não li o gibi que tinha que ler, mandei um foda-se. Comecei a jogar, sei lá, 5:30, 6 horas, na hora que cheguei da escola, e fui parar, sei lá, 2 horas da manhã. Então, devo ter ficado umas 8, 9 horas direto jogando, que acho que foi o que eu mais fiquei jogando videogame direto sozinho. Sozinho, né, porque junto com a galera teve o clássico episódio do Scott Pilgrim, que aliás é um episódio que eu compartilho aqui com a galera do podcast, né, sobre a eternidade, o Mestre Splinter e o Ninja Inimigo. Acho que ficou umas 10 ou 11 horas seguidas do Scott Pilgrim, 8 horas e meia só na última fase, e não terminamos no modo mais difícil. É foda essa porra. É um jogo hardcore, hein. Esse é hardcore. Aliás, é o nosso dilema, hein, é o nosso, a dívida com a vida. Aquele skin tá lá fechado ainda. Pra gente que já tá de saco cheio dessa mania e joguinhos sem graça que inventam por aí, vejam só a grande novidade. Skinplay! Chegou! Chegou o Skinplay, o joguinho divertido do Skinny pra você brincar de verdade. Essa é a inteligente novidade. Skinplay! 54 cartinhas divertidas, cocharadas, engraçadas e milhares de jogos para você investir. Seja diferente! Ora, meu! Quantas cartinhas precisam para começar? Uma só, pode começar a brincadeira. Na escola, com os amigos e com a família inteira. Invente, seja diferente. Isso é que é diversão com criatividade. É só comer Skinny todos os dias e colecionar. Skinny Play é só alegria. Come e ganhe com Skinny. É o joguinho divertido. Come e ganhe com Skinny. São cartinhas divertidas. Come e ganhe com Skinny. Uau, que legal. Esse salgadinho é brincadeira, meu. Salgadinhos são os outros. Esse gostinho. Eu duvido, mas beleza. Não tá não, cara. Chicão comeu e foda-se. Já comeu e foda-se, né? Senhor Eternidade, fecha aí a sickness de hardcores. Não, cara, na real, eu jogava WoW, né, cara? Então acho que não devia precisar nem falar nada. Eu acho que uma vez só de sacanagem eu fui olhar quantas horas eu tinha de WoW e era papo de, sei lá, cento e porrada dias, assim, de... Dias? Dias. Dias. Dias. Dias. Dias. Dias. Dias. Dias. Dias. Meu Deus. Era uma parada absurda. Isso só em personagem, né? Eu tinha mais uns dois personagens. Mas enfim. Nossa. Não vem ao caso. Não, olha só. Só pra ele não se sentir sozinho, eu tô aqui na minha área de trabalho. Eu tenho um print screen que eu tirei da minha tela antes de cancelar minha conta de WoW, né? Tá. Eu tinha um programinha que tá mandando aí, já. Somava aí. Tudo. Eu tenho 111 dias de jogo na Horda. E. Deixa eu contar aqui. E mais 12 dias na Aliança. Ou seja, 120. Nossa. 3 dias de jogo. Ou seja, você tá me falando que você tem quase 3 mil horas de WoW. É, por aí. Obrigado, Match Player. Eu tava me sentindo meio mal. Você tem mais horas que eu, cara. Não, com certeza, mas não tão mais assim. Vamos planar. Que o ninja inimigo, esse corno... Não chama o cara de corno, não. Ah, foi mal. O ninja inimigo, esse viado... Tu aí... Melhorou. Ele tem no mínimo, assim, chutando por baixo o que eu e o seu Eternidade a gente tem somados. Então, Então o ninja inimigo tem mais 250 dias, é isso? Tem. Tá. A ninja inimiga tem 309. Então, mais uma vez, ela humilhou todo mundo, né? Humilhou, ela tem quase um ano da vida dela dedicada ao WoW. Ela tem quase... Puta que pariu. Um ano da vida dela, cara. Ridículo. Pois é, né, cara? Agora você para e pensa, né? Agora tem, sei lá, 23 anos, né? Dedicou um ano ao WoW e viveu outro um. Dedicou outros 22. Quantas horas? Sim, quase 4% da vida dela foi o WoW, cara. Cara... Quase 4% da vida dela foi o WoW. Uma coisa pior do que isso, dedicar um ano. Ela deve estar dedicando 5 ao ninja inimigo, cara. Eu acho que ela ficou mais tempo no WoW do que com o ninja inimigo, cara. Com certeza, ela ficou mais tempo no WoW do que com a mãe dela, provavelmente. Ela tem um ano de jogo no negócio? Ela tem, ela acabou de me falar aqui. Eu perguntei, olha só, quantas horas seguidas você tem? Ela, pô, não sei quantas horas, mas eu tenho 309 dias jogados. Aí, galera, melhor a gente parar de zoar ela, porque ela é vingativa, velho. Porque o quê? Ela é vingativa, é melhor a gente parar de zoar, cara. Tô zoando ela, tô usando os dados da vida dela, mas você tem razão, melhor parar de zoar ela. Vamos pro próximo assunto. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos, gente, que a gente tá no online, existe jogo online que não seja hardcore, ou que não provoque uma hardcoreização do seu ato de jogar? Muitos, cara. Ragnarok. Eu jogava Ragnarok casualmente. Você jogava Ragnarok casualmente? Eu jogava. Eu joguei por um tempo. Eu já joguei hardcore também, mas no início eu jogava casualmente. Jogava, sei lá, tipo, uma hora por dia de Ragnarok. Uma hora por dia de Ragnarok. Ah. Tá. Você tá impotente? Cara, eu ia perguntar isso agora. Você tá impotente? Porque Ragnarok causa impotência, tu sabe, né? Sério mesmo, cara? Ou não? Ou não. Impotência e nascimento de cornos na cabeça, mas beleza. Também tem isso. E causa potes brancas na sua cara. Mas, tem algum jogo, algum MMO? Cara. Ah, fala. Cara, eu jogava Pangia. Já jogou Pangia? Ah, Pangia. É um MMO de golfe. Pangia é um MMO meio casual. Era divertido. É super divertido e super casual. Tinha gente que jogava hardcore, tinha gente que pagava sei lá quantos dinheiros. Isso é verdade. Só pra ter os equipamentos legais. De account, né? Mas então, tá. Então deixa eu refinar. MMORPG, tem algum que seja casual? Não. Ragnarok. Ragnarok, tá. Pra você, não, Ragnarok. É hardcore. Não, eu e o Crusher, a gente conhece gente suficiente pra constatar que Ragnarok é. Você é conseguiu porque o teu hardcore era o WoW já. Senão você. Não, eu joguei o WoW bem depois, porra. Você foi jogar o WoW bem depois? Tu não arrumou nenhuma namorada no Ragnarok, não? Não. Tá muito louco, cara. Teve uma que época bom, cara. Teve uma época que eu e Lapis perdemos vários amigos pro Ragnarok. A gente perdeu muito amigo pro Ragnarok, cara. Foda. E até hoje se lamenta. Perdeu pra sempre, cara. Não... Alguns voltaram, alguns não. Alguns não, é. Tem uns que pra sempre. É, tem que ver isso. É, o Pangia é perfeito. Agora, já que a gente tá no online e a gente tá no social e o mestre Splinter tava aí pra levantar a bola do casual, e os nossos amigos Farmville, City, não sei o quê, e essas porcarias aí de Facebook e de não. Orkut que todo mundo convida, que as mães e as namoradas jogam. Eles são hardcore, cara? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que a premissa deles sempre foi ser casual, né? Só que não tem sei, cara. Retardadas, não sei. Né? Pois é, mas as pessoas se retardam em cima desses jogos e acabam hardcoreizando o que era pra ser casual. Não, cara. Não é porque você passa tanto tempo que ele vira hardcore, porque você tá sempre fazendo a mesma coisa, cara. É que nem você falar que paciência é hardcore porque as pessoas passam tempo demais nele. Não é, cara. Não é assim que funciona, não. Como é que você vai evoluir? Tipo assim, a gente discutiu a questão do hardcore, da pessoa evoluir, sim, habilidade e tudo mais. Como é que eu vou evoluir a habilidade de ter uma fazenda, sabe, cara? Mas tem, aí, nesse caso, aí a gente pode colocar um outro aspecto do negócio. Que não é só você evoluir, não seria só você evoluir em perícia. Você poderia, por exemplo, evoluir em status. Porque você chega lá no Facebook, tem um ranking do Mafia War, sei lá, do Farmville. Aí você vai lá, fulano de tal, primeiro lugar, porque ele tem mais dinheiro que todo mundo. E pra ter mais dinheiro, ele farmeou mais do que os outros. Sim, esse aí é um outro nível. Eu vou contar uma história. Eu vejo no caso de achievement dos videogames de agora, né, cara? Eu acho que a ideia dos achievements, eu acho legal. O cara às vezes tem que fazer uma coisa difícil, mas o cara diz, cara, não, eu tenho que platinar aquele jogo porque eu tenho que mostrar pros outros que eu consegui fazer tudo que eu podia fazer nele. Então, pra mim, é a mesma ideia do cara gastar um tempo enorme lá no Farmville só pra aparecer no ranking do Facebook. Exatamente, cara. Por exemplo, vai, oi lá, você passou 350 horas jogando Final Fantasy Tactics. Eu devo ter passado mais ou menos o mesmo, porque se juntar todos os meus saves, deve dar 999, assim. Mas, sim, é. Porra, só no PlayStation, né? Horas, depois de 350 horas, a maneira que você jogava o jogo mudou. Mudou. Você aprendia estratégias diferentes, você aprendia coisas diferentes, tinha toda uma história que você presenciou e você experimentou. Agora, o Farmville, cara, depois de você jogar 350 horas, você só tem uma fazenda maior, aí você continua fazendo as mesmas coisas. Então, cara, sabe? É que nem falar assim, beleza, tipo, sei lá, eu coleciono latinhas, sabe? Coleciono latinhas faz anos, tem uma coleção imensa de latinhas, mas você continua colecionando latinhas, cara. Vem cá. Daqui a pouco no post aí também a coleção de latinhas do Arara, na parede dele. Eu tinha, cara, não tenho mais. É foda. Um outro critério que eu acho que a gente não considerou aqui, acho que eu acabei de ler aqui também, algumas definições também levam em consideração, é o quanto a pessoa gasta de dinheiro no jogo. Vocês concordam que isso pode definir a pessoa como hardcore ou não? Não concordo. Retardada mesmo. Eu acho que, eu concordo em parte, eu acho que isso pode influenciar, mas, enfim. Mas então, voltando ao assunto do Facebook, eu vou contar uma história pra vocês que vocês vão achar engraçado por vários motivos, mas enfim. Um amigo meu, por algum motivo, ele acha aceitável e maneiro namorar uma menina de 16 anos. Mas e beleza. E aí, tudo tranquilo, e a namorada dele é chata pra caralho, fica ligando pra ele direto. Até que um dia ele tava fazendo trabalho da faculdade aqui em casa, aí liga a mulher pra ele, né? Aí, e aí, amor, tranquilo, não sei o quê. Aí a mulher fala assim: amor, me ajuda, eu tô de castigo e a minha plantaçãozinha do Famil vai morrer, você precisa cuidar da minha plantação. Uau. Caralho, cara, isso é muito Tamagotchi, sabia? É, realmente. Quer dizer que as pessoas que jogam farm, elas não podem viajar, né? Porque se você viajar, você deixa a plantação lá e ela morre. Não, eles geralmente escolhem uma pessoa pra ficar cuidando, cara. Ah. Mas aí que tá. Eu já tive que cuidar de fazendinha de amigo, cara. Porque eu, naquela fazenda feliz do Orkut... Fazenda feliz. O Farmville de pobre e tal. Ah. Não, já tive que cuidar de fazenda de amigo. Porque, por exemplo, a empregada aqui de casa, ela tava grávida. Tava grávida, agora ela tá em licença maternidade só. Então, há alguns meses aqui, tem uma amiga da minha mãe que tá cuidando da minha irmã aqui. Ela fica aqui enquanto eu e minha irmã estamos trabalhando. Ela, provavelmente, hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira? Hoje é segunda-feira, né? Quarta. Segunda-feira. Ah, pena que hoje é quarta. Na verdade, hoje é quarta, porque quarta-feira já vai ser sexta, né? Que é feriado quinta-feira. É, hoje é segunda-feira e ela já jogou mais Colheita Feliz, provavelmente, ou Farmville. Sei lá, eu confundo esses jogos todos. Do que eu joguei Marvel vs. Capcom essa semana, até porque hoje é segunda-feira, é óbvio. Então, é porque eu saí de casa. Ela tava jogando o Farmville ou Colheita Feliz, que eu não sei qual. E eu cheguei em casa, ela tava jogando o Farmville barra Colheita Feliz. Então, assim, eu posso até supor que talvez ela tenha passado a tarde inteira fazendo isso. Então, e se der mole, ela ficou na fazenda dela, a fazenda da minha mãe e a fazenda da minha irmã. Porque bem que eu tinha notado estranho, porque eu via de vez em quando o nego no Orkut da minha mãe, da minha irmã, jogando a porra da Colheita Feliz. E agora vocês me falam aí que tem esse fator Tamagotchi de cuidar da fazenda dos outros, sei lá, eu não sabia disso. Então, cara, isso significa que ela é uma péssima empregada, porque ela devia estar fazendo outras coisas que eu jogo no videogame, né? Ah, não, ela não é empregada, ela só está aqui cuidando da minha irmã. É uma péssima babá, então. Aí, tudo bem. Não, mas a minha irmã já se vira sozinha, só precisa voltar à escola. Ah, beleza. Mas, cara, sei lá, o tempo que você gasta num jogo é um dos fatores, mas eu acho que todos os outros fatores juntos são o que realmente importa, né? Você ficar fazendo a mesma coisa repetidamente, não, eu não considero nem jogo, cara, eu considero trabalho. Você ficar fazendo a mesma coisa várias vezes sem ganhar nada em troca, não ser palminha podcast. Das costas do computador. Podcast, então. Como é que é? Podcast. Podcast. Fazer várias horas a mesma coisa sem ganhar nada. A mesma coisa sempre, né? É. Não, cara, é quase um trabalho. Não quero mais trabalhar. Vou embora desse negócio. Não, mas eu... Assim. Sexta-feira eu falei com a galera aí, porque eu ganhei muitas coisas com o podcast. Eu ganhei o Senhor da Eternidade, meu amigão do peito. O Keo Logan, a Lilith, a galera, a Debs, a Bebs, oh. Uma galera aí. A amizade é muito mais valorosa do que a Coca-Cola Zero que o Ninja Inimigo ganhou do Pluff lá na Game Over. É, mas ele ganhou... Discutível, hein? Eu acho que o Coca-Cola Zero é melhor. Eu e o Lapson sabem de que matéria se trata. Vou fazer uma pergunta pra ele. Vou fazer uma pergunta pra ele, é verdade. E testar se ele tá estudando ou se ele tá jogando alguma coisa de hardcore no trabalho. Alô, Inimigo, paradas aqui, moleque. Temos um convidado, vai dar um drops aqui. Ninja Inimigo, a gente tá aqui falando sobre jogos hardcore e jogos casuais, você sabe disso. É, nós vamos te pedir uma surpresa aqui. Oh, really? Primeira coisa, que matéria que você tá estudando pra prova aí? Cálculo 4. Cálculo 4, tá bom. Então eu vou te mandar uma equação diferencial e eu vou querer que você resolva enquanto você nos conta uma história sua de jogador hardcore. Vai. Pô, mas tem que ser equação diferencial pra você resolver Fourier, senão eu não sei não. Tá não. Eu vou preparar uma aqui, deixa eu pegar o livro de cálculo, vai contando aí. Uma, porra, sacanagem. Uma só, pode ser. Uma só, cara. Pode ser o WoW, porque já contaram histórias de WoW e a Ninja Inimiga tem mais horas que vocês três juntos, então não vale. Porra, não vale, né, cara? Namoro, né, pelas contas. É. Não, porque ela tem 309 dias de jogo, e isso é provavelmente mais tempo do que ela já passou com a mãe dela, que dá quase um ano de vida, né? É, mais tempo do que ela já deve ter passado do seu lado, porra, um ano de vida. Você não ficou 300 dias somados, né? 500 dias com ela, né? Não, mas foi mal. 500 dias com ela. O WoW é muito mais interessante que todos nós. Tudo bem, tá. Pare por você. Vai lá, conta a sua história aí. Cara, teve uma vez, teve uma prova, né, na faculdade, quem sabe, assim, uma faculdade que eu fiz aí, chamada Engenharia de Computação e Informação, em que, não, eu vou falar de WoW, porque o que eu tenho pra falar de WoW é League of Legends, mas as duas coisas eu fiz com League of Legends e WoW. Eu tinha uma prova no dia seguinte, na verdade tinha uma semana de provas, e eu tinha umas raids pra fazer no WoW. Como é que eu ia deixar de fazer a raid no WoW e estudar pras provas? Eu era o main tank da guilda, né, cara? Se eu não fosse tancar pra galera, não ia ter raid, não ia ter porra nenhuma. Então, como um sacrifício do herói, eu decidi não estudar pra nenhuma prova da semana. Uh-huh. Ah, parabéns. Deu muito certo, hein, parabéns. Agora deu muito certo. Eu reprovei em todas as matérias que tinha. Uau. Então, a próxima vez que você contar aquela historinha de que, ah, teve um período que eu reprovei tudo porque eu não estudei, eu vou falar pra todo mundo. Você reprovou em tudo, seu filho da puta, porque tu foi jogar raid de WoW em vez de estudar pra porra da prova. Será? Será? Será? Será? Então, quer tosar? Mas isso aí é uma coisa hardcore ou uma coisa só trouxa, assim? Eu tô em dúvida. Ah, idiota, né? Porra, amigo, trouxa nada, que tu não sabe o que é responsabilidade tank, amigo. Responsabilidade tank. Isso é um aspecto interessante, né? Porque quantas horas levou essa raid aí? Cara, levava umas 4 horas por noite. 4 a 5 horas por noite. Mas coisa idiota foi quando eu passei o final de semana sem comer, por causa do jogo. Ah, eu queria que tivesse uma história assim. O cangaceiro... Tá piorando a situação, cara. Se fosse você, parar de contar a história. É melhor você ir embora, cara. O Cangaceiro Samurai tem umas histórias dessa com o último online, de ficar sem comer e sem dormir pra jogar. E sem tomar... É que é o padrão normal. Não, eu tinha um amigo... Sem dormir é normal, né, cara? Sem dormir é padrão, né? Eu tinha um amigo que no colegial, que ele não dormia, ficava jogando a noite inteira, tipo, último online e tal. E aí ele chegava na aula, dormia na aula inteira, né? Tipo, e aí ele ficava lá pesado, a gente respondia a presença por ele e tal. Ele dormia todas as aulas, ia pra casa e ia jogar mais. E pô, no colégio teve uma época que eu. Não foi o ano que eu repeti de ano, eu passei já. Teve um ano que eu tava com o Comandante Cobra, aí eram tipo, sei lá, meia-noite, a gente tava jogando Gunbound. Aí eu falei assim, porra, cara, não dá pra matar a aula na época do colégio, né? Senão a mãe me pega e dá mó merda. Aí eu tava jogando Gunbound meia-noite com o Comandante Cobra, eu falei, pô, cara, a gente tem que dormir, né? É, a gente tem que dormir. Mas aí, tive uma ideia, moleque. E se a gente deixar pra dormir na aula? Aí a gente ficou jogando Gunbound a noite inteira, cara. Caralho, aquelas horas de Gunbound nunca vão voltar. Pois é, as de sono também não, né? Não, mas as de sono nunca voltaram. Até hoje eu viro noite. Vou virar noite hoje, estudando pra essa porra. Padrão, isso é um padrão clássico, né? Na verdade, você tem até amanhã às 5 horas da tarde pra estudar, né? Exatamente, mas eu só vou dormir amanhã depois das 7. Provavelmente dirigindo, voltando pra casa. Claro, e sabe que isso dá um grande risco de você ir mal na prova por falta de sono, né? Dá um grande risco de eu morrer depois também, né? Também. Mas eu prefiro ir bem na prova e morrer depois do que me fuder nessa prova. Aí você morre e manda que nem personagem de anime, né? Morrerei sem arrependimentos. Não tenho arrependimentos. Conclui a minha missão aqui. Tá certo. Então, pra finalizar, você dando sua própria definição de jogos hardcore e de jogos casuais. Cara, jogos e diversão é pra todos os públicos. E como diversão em geral, todo mundo gosta muito ou gosta pouco. Você tem um filme, você tem aquela pessoa que gosta de ver um filme de vez em quando, você tem aquela pessoa que gosta de ver todos os filmes cultos, caralho, é o Motova, muito foda, puta que pariu. Então, assim como nos jogos também acontece isso. Nos jogos, você tem a pessoa que gosta muito de jogar, joga horas, ou o cara que se entretém jogando e joga um pouquinho. Então, jogos de hardcore são aqueles jogos em que você mata a vontade do jogador hardcore de jogar muitas horas e se dedicar e fazer altas frases iradas e falar pra todo mundo, caralho, fiz isso e aquilo no jogo. O jogo casual e o jogador casual é mais aquela coisa que você pega pra jogar 5 minutinhos e passou de meia hora de jogo, já ficou meio chato, o cara já quer fazer outra coisa, já quer ir pro Facebook de novo. Facebook tem muito jogo casual. Hoje já tá na hora de descer do ônibus, né? Também. Mas é uma coisa interessante, eu gostei da proposta dele, porque ele fala que não existem jogos hardcore, existem jogadores hardcore, e que a diferença básica entre eles é que o jogador hardcore gosta de jogos, e o jogador casual simplesmente quer passar o tempo com qualquer coisa, seja ouvindo música, jogando jogo, ou lendo um livro. Pra ele é tudo a mesma coisa. Pro jogador hardcore, normalmente jogos é uma paixão. Pro jogador casual, jogos são entretenimentos como qualquer outro. Então, cara, mas isso aí é complicado, porque assim, ó, eu me considero um jogador hardcore, mas não porque eu jogo muito, porque hoje em dia eu não tenho tanto tempo quanto eu tinha na adolescência, mas eu acompanho notícias de jogos todos os dias da semana. É o interesse, né? Então assim, eu tenho muito muito interesse no assunto. Por isso eu me considero um jogador hardcore. É, apesar de não poder demandar tanto tempo quanto eu gostaria, eu tento acompanhar as notícias o máximo que eu posso. Você tem que entender que o jogador hardcore não é aquele que gasta várias horas do dia dele com jogos. Não, porque toda pessoa normal que não é herdeira e que não ganhou na Mega Sena tem que estudar, trabalhar e fazer coisas que ocupam um dia. A não ser que você ocupe seu dia jogando jogos de diversão e ganhe com isso, você tá bom. Mas se você não ganha dinheiro com isso, você tem que fazer outras coisas pra ganhar dinheiro e dedicar o seu tempo de diversão pra o que você gosta. O jogador hardcore é aquele que dedica a maior parte do tempo de diversão que ele tem pra jogos. É, você acha? Aí eu não acho. Você está entrando num termo mamilos, hein? Termo mamilos. Mas eu sou sempre mamiludo, cara. Porque eu posso gostar muito de jogo e me considerar um jogador hardcore, só que eu também gosto de ver um filme, sair com a minha namorada e viver a vida, entendeu? Então às vezes você não consegue conciliar tudo, mas mesmo assim eu posso me considerar um jogador hardcore porque eu gosto muito de jogos, entendeu? Eu acho que o termo, você não tem que entrar no termo de o quanto você joga efetivamente, mas o quanto você tem interesse no assunto como um todo, né? Sei lá, tem várias opiniões, né? Você pode ser ao mesmo tempo um jogador hardcore de videogames, um atleta amador hardcore que passa 2 horas por dia na academia, você pode ser um cinéfilo hardcore que vê um filme por dia, você pode ser um estudante hardcore que estuda 8 horas por dia, e você pode ser, como muitas pessoas são por aí, um dorminhoco hardcore que dorme 12 horas por dia. Tipo na base. Convenhamos, ser hardcore, se for videogame ou qualquer outra coisa, não faz bem, né? Porque o cara não vai conseguir se dedicar a outras coisas importantes na sua vida ou até pra outras coisas que podem trazer algum conhecimento pra ele. Não adianta o cara ser o cara é um jogador hardcore, beleza, ele manja tudo de jogos e tal, manja tudo, só que o cara nunca viu um filme de um cara, sei lá, diferente e tal. Então, aí o conhecimento do cara fica apenas focado numa coisa. O cara sabe conversar bastante, cara. Sabe tudo de videogame, mas ele não consegue falar sobre mais nada, entendeu? Exatamente, ele até perde alguma coisa, né, porque o cara que é hardcore, assim, e não aproveita nenhum outro tipo de mídia, por exemplo, ele não vai aproveitar L.A. Noir, por exemplo, tão bem quanto um cara que conhece filmes noir, cara. Exatamente. Então, é o tipo de coisa que o conhecimento só de jogos, assim, então deixa o cara meio tapado, né? Por isso que você tem que ser hardcore de tudo, cara, aí você não tem esse problema. Perfeito, foi o que o senhor Eternidade disse quando a gente começou, né? Tudo que eu faço, eu sou hardcore. Isso aí, cara. Tipo sexo anal nele. Hardcore. Perfeito. Tu tá sabendo, né? Bem que o Mestre Splinter perguntou se era isso e ele não falou nada. É, vocês estão conhecendo bem o cara, rapaz. Conheço pois bastante, cara. Conheço há muito tempo atrás. Conhece dele. Ali, né? Há muitos anos. Mas eu acho realmente que você quer. Você não tem que dedicar seu tempo inteiro de vida pra ser hardcore numa parada. Também acho isso. Você tem que gostar de várias coisas. Mas existem níveis de hardcore, você pode ver, né? Tem um cara que era hardcore pra caralho no Diablo 2 e morreu de tanto hardcore que ele era. Mandou bem. Não. Que idiota que ele é. É, então, tem o hardcore e tem o estúpido, né? A gente não pode confundir essas coisas, cara. E tem o coreano. É, o coreano. Que é o próximo nível. Nada demais é bom. Nem hardcore é demais. Pois é, pessoal. Perfeito. O Silêncio Inimigo disse é muito bom. Nada demais é bom. Mas só lembrar daquela mulher que foi pro concurso de quem bebia mais água pra ganhar um Wii pros filhos e morreu de tanto beber água, né? Então até a fonte da vida pode te matar. Então... É, e olha que os médicos, quando você tá doente, tipo com gripe, falam assim, ah, o que eu tenho que fazer? Bebe muita água. Mas... Beba água até o seu explodir o seu baço, motherfucker. Meu urologista fala isso direto, cara. Urologista ou neurologista? Urologista. O médico do xixi, cara. Médico do xixi e do pinto. Médico do xixi e do pinto. Médico do xixi e do pipi. É, do xixi e do pipi. Pessoal, então Ninja Inimigo, se você quiser estudar, eu vou lá estudar. Valeu, galera. Desculpa aí não ter aparecido hoje, mas tá tudo. Mas fala aí, cara. Como é que a gente decompõe uma onda quadrada em Ah, boa, exatamente. Aí, é, vai. Decomposição. Como é que é? Como é que é? Decompõe uma onda quadrada de período T e amplitude A em um sinal de tipo R, vai. Tá, mas qual é a função? Me dá a função. Onda quadrada, cara. Período T, velho. Nossa, que uma onda quadrada. Y linha mais Y. 1 igual a 0 com T igual a 4. Não, onda quadrada, cara, é tipo função T, cara. Assim, tipo, o E0 é 1, sacou? Não, na verdade o E0 é A, porque tem amplitude A, cara. Ah, sim, o E0 é A, tem amplitude A. Ninja inimigo, fica aí, cara, você vai tirar 0. Não. Vocês estão vendo como eu preciso ir pra estudar, né, cara? Valeu. Cara, tive uma ideia, por que você não dorme na prova? Caralho, aí, só se você jogar Gunbound comigo a noite inteira. Eu tenho notado, eu não sei se vocês têm notado também, ou se é impressão viagem minha, tô usando muitas drogas, não sei. Em função dos iPhones e dos iPads, e do Kongregate, dessas coisas todas, das redes sociais, um fenômeno de casualização do hardcore e de hardcoreização do casual, digamos assim. E eu explico da seguinte forma. Essa casualização do hardcore, o que seria? Isso aí não é decorrência de redes sociais nem nada, é decorrência do envelhecimento do jogador e atropelamento de necessidades e demandas. Por exemplo, o Mestre Splinter jogava Winning Eleven que nem maluco, né, já jogou muito Counter-Strike, WoW, tem não sei quantos dias seguidos, mas aí um belo dia a gente se formou, ele se formou, arrumou um emprego de vendedor de shopping, que a gente sabe que ele tem, e agora ele trabalha 12 horas por dia. E aí, se você trabalha 12 horas por dia, tem que dormir 8, 20, sobram 4, você tem que comer, gasta uma hora fazendo cada refeição, então sobra 2 horas no seu dia aí, que hoje ele tá gastando gravando podcast com a gente. Exato. Então, ele é um cara que é um jogador hardcore, mas ele teve que casualizar esse hardcore devido à escassez de tempo que ele tem pra dedicar aos jogos. Ele continua gostando, mas ele tem menos tempo pra dedicar. E, além disso, em função disso, ou talvez não em função disso, a gente sabe que o jogador médio nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma idade média de 34 anos, né? Ou seja, o jogador tá envelhecendo, e os jogos hoje em dia, me parece, eu acho que parece a vocês também, que vão ficando menores do que eles eram antigamente. Primeiro porque, antigamente, como a gente falou já, no Atari os jogos não tinham fim, depois a gente chegou a ter jogos aí que se levava 20 horas pra zerar, ou mais, porque não tinha continue, e hoje em dia um Uncharted ou um God of War, eles têm 12 a 15 horas, não mais que isso, um continue infinito, salva toda hora, você não perde muito, você consegue jogar meia hora, parar porque o jogo salva sozinho. Eu achei a teoria da casualização muito boa, realmente faz sentido pra mim, essa questão é bem pertinente. Agora, não vejo o movimento oposto, não sei se ele acontece, não. Cara, eu acho bem bacana, porque no caso do Uncharted, até que o Lapis tô, é um jogo que eu tô jogando agora, e pela essa forma de ele ter save a todo momento, tá me dando a oportunidade de jogar com pouco tempo que eu tenho pra demandar pra um tipo desse, né? Então, assim, os jogos estão se transformando e se adequando ao tipo ao tipo da sociedade, como ela tá se transformando. Hoje em dia, poucas pessoas têm tanto tempo pra demandar o tipo de jogo. E o Uncharted, eu acho que ele nem, por exemplo, ele nem apela pra um público muito adolescente. Ele apela mais pra um público um pouco mais adulto, da nossa idade mesmo. Ele supõe que o cara viu Indiana Jones, né, quando era pequeno, né? E supõe que o cara jogou Tomb Raider. É, também. Então, o cara deve ter no mínimo uns 23 anos. Eu entendo que os produtores veem que o cara deve estar trabalhando, provavelmente. Então, ele não vai ter tanto tempo pra demandar. Apesar de ser, eu considero um jogo hardcore pelo estilo dele e tudo mais, e pelo tempo que você demanda, você tem que demandar pra ele, mas ele tem save a todo momento. Então, se eu quiser dar dois passos, dar um tiro e dar um save, eu dou e desligo o videogame, entendeu? Então, até porque a sociedade atual foi gerando mais necessidades, né? Quando existia Super Nintendo, não existia e-mail. Então você não parava toda hora pra olhar o e-mail do seu chefe, que nem eu parei aqui agora. Arara, você que tem exatamente 23 anos, a idade que o Crusher supôs aí que é a idade mínima do jogador de Uncharted. Oi. Olha, cara, eu não concordo muito com o que foi proposto, assim, pelo seguinte, cara. Eu acho que a diminuição do tempo do jogo não é muito por causa do envelhecimento do jogador, mas sim por causa de uma certa covardia da indústria. A indústria está jogando do lado seguro do jogo. Porque, por exemplo, você não vê um cara que faz um filme e fala assim, ah, vou fazer o meu filme em 4 partes de meia hora pra todo mundo conseguir assistir e poder encaixar isso no dia a dia deles. Não, o cara vai lá e vai fazer uma experiência. O cara vai lá e vai fazer um filme de 2 horas, até 3 horas. Ou ele vai fazer uma trilogia baseada em um livro, mas tudo bem. Finge que não tem isso. Ou no máximo ele faz um seriado, sabe? Só que são seriados que, porra, 1 hora por semana, são 10 episódios, o cara tem que gastar um certo tempo. Por exemplo, Game of Thrones, que acabou agora há pouco. Sim. Mas eu acho que a indústria não tá pegando muito isso. Eles estão menos preocupados em fazer uma experiência que o jogador tenha que se conhecer, tenha uma história, assim, comovente, que exija que ele passe algumas horas por dia, eles estão mais preocupados com isso e mais em fazer um jogo que qualquer um consiga jogar e ache um pouquinho divertido e talvez mude a vida dele, assim. Pô, você pega, por exemplo, um Mass Effect que eu comecei a jogar. Não é um jogo que você pode simplesmente ir lá e começar e jogar, tipo, meia hora por dia, cara. Exige que você reserve um certo tempo do seu dia jogando ele, porque, pô, ele tem toda uma ambientação, toda uma preparação, os atores de voz lá, os dubladores, os roteiristas e tal, pô, tem todo um roteiro, todo um negócio. Ele exige que você gaste pelo menos uma ou duas horas toda vez que você vai jogar pra sentir a experiência de verdade, sabe? Os produtores, eles não estão muito preocupados com essa casualização. Eu acho que, eu acho pessoalmente que a maioria dos jogos tá ficando mais curta, assim, porque a indústria tá com medo de investir muito e reduzir o público-alvo. Então eles fazem os jogos que qualquer um consegue jogar e tal. Eu acho que não é a casualização do hardcore, é a haloização do hardcore. Haloização do hardcore. Eu concordo com tudo que você disse, essa parte do... quase tudo. Essa coisa da covardia da indústria. Eu acho que você tem um equilíbrio dos dois fatores. Você tem a covardia da indústria, mas eu acho que tem sim um aspecto dessa mudança de demanda e essa mudança de produção. Mas eu acho também que ainda tem gente que faz experiências, né? Acho que o L.A. Noir, que a gente comentou já, é uma experiência interessante. O Mass Effect, que você acabou de dizer, é uma experiência interessante. É um action RPG, coisa que já existe, mas tem toda uma ambientação, né? Apela para um público que é acostumado com uma ficção científica diferente e mais antiga. E eu acho que ainda tem o aspecto da experiência, mas eu acho que o aspecto da covardia também é muito presente. Eu acho que o público colabora com a covardia, porque vai sair um Call of Duty novo esse ano e vai vender mais do que o anterior. E vai se tornar sair um Battlefield que é igualzinho. Que é igual. E o povo fala: não, Battlefield é melhor que o Call of Duty porque lá você consegue destruir melhor os prédios. Isso. Uau! Isso é um tópico fora do assunto, mas eu, Ninja Inimigo e o Keo Logan, sexta-feira, a gente tava num evento na UFRJ, que era o GameCraft, organizado pelo Yanko, parabéns a ele, muito bom, que teve como um convidado internacional o Carlos Bordeu, do Ace Team, desenvolvedores do Xenoclash, que é um first person puncher, né, porque é um mundo meio maluco, assim, meio Mad Max misturado com dinossauro, sei lá, um jogo que eu acho sensacional e que ele jurou que ninguém usou drogas ali pra desenvolver, que ele tava dando uma dica lá pro pessoal: cara, você quer fazer um jogo? Então você pense fora da caixa, não vai apelar pra aquilo que todo mundo apela, não vai fazer um FPS. Aí ele mostrou lá um slide dele, que eram 6 jogos FPS, o que eu logo tava do meu lado, eu falei assim pra ele: cara, assim, tem 6 jogos ali, eu não sei qual é qual. Eu sei que ali tem Battlefield, ali tem Call of Duty, deve ter um Medal of Honor ali, e deve ter mais uns 3 que eu não sei quais são, mas eu não sei qual é qual. E aí ele ficou olhando assim, ele falou: porra, eu acho que Call of Duty é aquele pela posição da arma, mas eu também não tenho certeza. Foi o que o próprio Bordeu falou: 89% dos jogos que estão aí são jogos com temática de guerra e em primeira pessoa. É difícil você se sobressair nisso, e ao mesmo tempo que é difícil você se sobressair nisso, pra um cara que é investidor é fácil, é mais fácil e é mais prático investir nisso, porque é um tipo de coisa que tem um retorno ao investimento quase garantido, né? Sai um FPS, todo mundo vai jogar o novo FPS pra ver o que é. Se for uma merda, o cara provavelmente vai pagar o investimento dele, nunca mais vai fazer outro, e vai esperar sair daqui a 3 anos fazer um outro diferente e ver se o fenômeno se repete, né? Então, É meio seguro. Tem outros fatores, né, porque eles fazem muito FPS. Primeiro é que é muito fácil, todo mundo joga. Segundo é que tem ferramentas muito boas, né? Tem engines aí. O Unreal Engine, você tem a Crytek e tal. Isso. É muito fácil fazer FPS com eles, né? Mas ainda assim, tem espaço pra inovação, cara. Tipo, tem o Bioshock. Tem o Bioshock. Tem outros FPS que usam as mesmas engines, mas fazem direito, né? Pois é. Mas aí, né, é a parte que você falou, a covardia da galera. Pra mim, o grande trunfo do cara desenvolver FPS é porque você tem o console mais vendido do mundo, né? Que é o computador. Vocês notam isso que eu também noto, que é essa hardcoreização do casual, que é o pessoal muito viciado em Cut the Rope, em Angry Birds. A gente, uma ou duas semanas atrás, foi no aniversário de um amigo nosso, né, de faculdade, eu, o Mestre Spinter e o Ninja Inimigo, e aí a gente tava lá, eu, o Ninja Inimigo, o Fritz também tava lá, eu, o Ninja Inimigo, o Fritz e a namorada do Fritz, o karaokê lá, a gente foi cantar Raimundos, não sei o quê. Aí tá a namorada do Fritz com um iPhone, jogando Cut the Rope, não, era Fruit Ninja, jogando Fruit Ninja lá igual uma louca, igual uma maníaca, como se não houvesse amanhã. Então acho que a pessoa entra naquele jogo com uma voracidade, que não é assim que ela joga 5 minutos e para, fica lá meia hora jogando direto. Outro dia eu tava no trabalho e a namorada de um outro amigo meu tava com um iPad lá na mão dele, jogando Cut the Rope ou Fruit Ninja também, como se não houvesse amanhã. O que isso acontece em alguns jogos, né, em jogos que tem boas ideias, que eu considero o caso do Angry Birds, é simples, funcional e viciante, e aí acontece esse caso aí da hardcoreização do casual, é porque ele teve uma ideia boa e é viciante, você quer jogar e quer continuar jogando até conseguir terminar todas as fases, e aí o jogo tem 400 e não sei quantas fases, porra, aí o cara vai ficar a vida inteira jogando mesmo. Eu acho que qualquer pessoa que passa 20 horas jogando Cut the Rope é um hardcore enrustido, cara. É um cara que quer jogar videogames, gosta de videogames, mas tem um certo preconceito, é, sei lá. E quer ser cool. Não, não é questão de ser cool, cara. Por exemplo, a namorada do cara, de repente ele sempre viu o fulano aí, sei lá, jogando Counter-Strike e tal, mas fala assim, caramba, eu sou ruim nisso, né? Eu nunca vou ser boa, nunca vou jogar bem. Entendi. Eu sempre morro e tal. Agora, ela vai lá, joga Cut the Rope, não tem tanta competição, e ela fala assim, poxa, mas isso é divertido, né? Entendi. E, pô, vários jogos, assim, as pessoas às vezes têm preconceito, ah, eu sou ruim nisso, mas às vezes elas nem tchums, né, sei lá. Isso é engraçado até, de ser ruim nisso, que é o caso da minha namorada, né, ela não gostava de jogo de tiro de primeira pessoa, que ela, porra, que ela era ruim nisso. Porra! Eu não sei jogar isso aí, eu não sei mexer com mouse e com teclado e fazer o carinha andar. Tu tá falando aí, sério? Porra! Sério, cara. Aí ela começou a jogar Left 4 Dead, e ela gosta de matar zumbi, ela gosta de jogo de zumbi, e aí aconteceu com Left 4 Dead e com Resident Evil, ela viciou, cara, sabe, ela virou uma hardcore, ela fez coisa no jogo que eu nunca vou fazer. Eu tenho uma história igualzinha, cara, minha namorada, ela... acho que todas as garotas, porque minha irmã e minha namorada são iguais, elas têm um certo problema pra jogar FPS, porque elas ficam tontas, elas não estão acostumadas de ficar girando o mouse assim e tal, elas acabam ficando meio tontas, mas eu resolvi isso com a minha namorada ensinando ela a jogar Minecraft, cara, ela não tinha competição, ela não tinha nada, ela só tinha que mexer assim, como se fosse um FPS, e mexer o personagem, ficar fazendo casinha e tal, ela se acostumou com o FPS, tanto que ela tá comprando o Team Fortress neste exato momento, eu acho. Você, então você tá falando que você curou a desorientação virtual da Talu com Minecraft. Isso. Cara, mais uma aplicação pro Minecraft, parabéns aos desenvolvedores, eu espero que a próxima revista europeia de neurocirurgia tenha um artigo sobre isso. Não, Minecraft é um jogo sensacional, cara. É um jogo casual hardcore. É um casual hardcore, né? Mas o que o Krusher me falou me impressiona, porque a Rotaro é um dos maiores ases do Left 4 Dead que eu já vi. A gente jogando, ela humilha a gente. Pô, ela humilha, ela destrói a gente, né? Ela vai sozinha pra salvar, tirar os outros três do armário. A gente é só coadjuvante. Nós somos os sidekicks dela. Sidekicks dela. É ela que fica salvando a gente fica morrendo e ela salvando a gente. Caramba, cara. Pois é, é interessante porque a gente tava olhando aqui antes do programa começar, eu achei uma pesquisa aqui de um site casualconnect.org, a pesquisa de 2007, mas eu acho que vale, e não só vale, como deve ter se acentuado a questão. A pesquisa que aponta que 74% do público de jogadores casuais é feminino, então 74% dos casuals aí são mulheres. É que também teve um certo preconceito de histórico, né? Por muito tempo os jogos de videogame foram marketeados pra meninos, né? É, um gueto, né? Contra e Mega Man e tal, sei lá, cara. Claro que tinha as garotas que jogavam videogame, como tinha garotas que jogavam... Tem garotas que namoram garotas também, futebol, né? Quando são pequenas e tal. Mas elas são um número pequeno, né? Geralmente não joga, cara. E quando fazem jogos pra garotas, fazem tipo aqueles Barbie horríveis. Cavalinho é irado, que você cuida do cavalinho. É, caralho, ridículo. É genial, é genial. Não fazem jogo pra mulher, né? Fazem um jogo pra menininha, né? Tipo, é, cara, tipo, são homens fazendo jogo pra menina sem isso. Saber o que as mulheres sabem, sabe? Isso. Geralmente são nerds tetudos que não tem namorado, então... É, eu acho que o sucesso dessa nova geração de jogos casuais se dá justamente porque eles não estão fazendo pra um público ou pra outro, né? Estão fazendo um jogo pra divertir o João Ninguém da esquina, né? E aí acaba pegando todo mundo de solavanco, né? E também porque o desenvolvimento de jogos ficou um pouco mais difundido, não é mais só o nerd espinhento sem namorada. Hoje muita gente que desenvolve jogos sabe o que é um clitóris, por exemplo. Pois é, tem um nerd... Hoje em dia você tem, desenvolvendo jogos, o nerd espinhento, que tem uma namorada nerd espinhenta também, né? Também. Mas esse talvez não saiba o que é um clitóris. É. Às vezes nem ela sabe, mas... Às vezes nem ela sabe, né? Esse que é o problema. Sugestões de jogos casuais, Arara, você que deu a ideia genial. Jogos casuais, cara. Além de Minecraft, cara, porque é o melhor jogo casual, hardcore de todos os tempos. Cara, eu estou jogando um jogo aqui que eu não sei se é casual ou hardcore, mas tipo, eu tô jogando desde o começo do podcast e ainda não parei, porque eu estou extremamente viciado. O jogo se chama Nimbus, custa $10 no Steam, e você controla uma navezinha que não tem propulsão. Você só consegue virar ela pra um lado e pro outro e bater nas borrachinhas pra fazer ela ganhar energia e tal, né? Uhum. Cara, é um daqueles jogos bem Cut the Rope, assim, que você consegue... Eu tô jogando com uma mão só, inclusive, porque só precisa dar setinhas, assim. É um jogo super simples de jogar, mas é extremamente viciante por dois motivos. Primeiro, tem moedas secretas, então você fica jogando horas e horas só pra pegar as moedas secretas. Opa, moedas vivas. E tem ranking online, e agora meu objetivo é conseguir ficar top 100 em todas as fases pra aparecer no ranking online e eu ficar mostrando meu pinto eletrônico pra todo mundo. É, meu pau maior que o seu, né? Exatamente. Alguma outra sugestão? Eu diria Shatter, que é um jogo tipo Arkanoid, daquele que você tem a bolinha. Esse puto, vagabundo. Você tem Shatter, cara? Shatter é muito bom, cara. É engraçado que eu sempre gostei de Arkanoid minha vida toda, né? né? Eu jogava no Super Nintendo. Quando eu vi que tinha um jogo igual o Arkanoid no Steam, eu fiquei empolgadão. Mas é um jogo bem casual mesmo, eu só abro pra ele pra dar uma, jogar umas pedrinhas lá nos bloquinhos e quebrar. Depois que eu zerei, não teve mais muita graça, assim. Ele tem vários desafios de pontos e tudo mais, mas como eu encaro ele e sempre encarei ele como um jogo casual, eu não vou ficar 20 horas lá pra quebrar o recorde do meu amiguinho lá, pra ver quem é o melhor. Ah, cara, mas eu gosto do Shatter exatamente por isso. Ele mostra os recordes dos seus amigos. E você pode ficar tentando quebrar. Fiquei disputando com um amigo meu, tipo, durante uma semana, até ele desistir e admitir que eu ganhei dele e tal. Sim, sim, eu encaro isso como um diferencial do Shatter mesmo. Mas, assim, eu acho ele legal, a casualidade dele, por eu poder entrar lá e querer quebrar uns bloquinhos e me divertir com as coisas que ele trouxe de inovador pra esse tipo de jogo que o Arkanoid nunca teve, né? Então, hoje é meu jogo favorito. Eu abro o Steam pra jogar Shatter. Exatamente. Senhor Eternidade, jogo casual? Sugestão? Pô, cara, Spiral Knights é muito legal, cara. Spiral Knights. E é de grátis. É de grátis. Esse jogo de grátis, de novo, né? É de grátis. Esse do assim, Steam novo, free to play? Esse mesmo. É bem, tipo, mongoloide, né, cara? Você é um bonequinho fofinho com uma espadinha que dá porrada nos bichinhos. Lembra muito Zelda. Lembra o Zelda, né? É bem agradável e é bom pra relaxar, assim. Depois que você joga 40 horas de StarCraft e você quer fazer alguma coisa pra se estressar, você joga isso aí. É, depois que você tá cansado de jogar videogame, você joga uns videoguinhos pra descansar, né? Ah, é, exatamente. Normal. Quem não faz isso, né? Eu baixei os 4 jogos que dessa onda aí de jogos online pra dar uma olhada, mas eu não entrei em um deles, pra variar. Eu não baixei porque eu sei que eu sou totalmente viciável e eu ia me fuder na minha vida, então eu só tô... É, bem por aí, cara. Se eu começar um jogo desses, eu posso dizer tchau pra tudo que eu conquistei na minha vida. GG Life, é, tipo emprego. O jogo que eu baixei sem a menor pretensão de gostar, falei, pô, tá barato, esse problema de promoção no Steam, acabei comprando Plants vs. Zombies. Ah, muito bom. Meu Deus, esse jogo é um demônio. Esse eu jogo falei, é... Porra, é um joguinho, porra, meio besta, você vai botando aqui um, tipo um Tower Defense, vai colocando aqui as linhas de defesa, colocando os bichinhos e tal. Quando eu fui ver, já tinha feito o single player até o final, já tinha feito todos os desafios dos minigames, já tava plantando um jardinzinho demoníaco de plantas com caracol, sai pegando mesmo moedas, e quando eu fui ver, eu tava indo longe demais, aí eu parei de jogar. Então, mas esse Plants vs. Zombies é um jogo que é assim, a ideia dele é casual, mas ele é tão viciante, que essa desgraça se torna hardcore ao extremo, cara. A nossa amiga paraguaia que o diga. Ela é paraguaia. Com o jogo ligado, botando o caracol dela, dando chocolate pro caracol ficar ativo durante uma hora pra ele ficar catando moeda pra ela. Porra, da plantação. Ela dá drogas pra plantar isso, né? Tem uma história sobre o Plants vs. Zombies, né? Que tava eu e um amigo meu e do lápis comum aí, o Vini, e a gente foi pra praia, né? Levamos o DS, essas coisas e tal. E aí eu falei, vem ver esse jogo aqui. Ele nunca tinha visto Plants vs. Zombies. O cara viciou tanto que ele deixou de ir pra praia pra ficar jogando Plants vs. Zombies. Tá, olha só, resumo da história. Eu não faria isso, eu levaria o DS pra praia, como eu sempre faço. Exatamente, olha só, o Crush e o Tetsuya, esse nosso amigo, eles são da capital de São Paulo, demora pra você chegar numa praia, o cara foi pra praia, e quando chegou na praia, não foi pra praia, foi jogar DS. É isso que tá me falando, né? É isso, exatamente. É, mas é um retardado mongol mesmo. Tudo bem, mas acontece, a gente ama ele assim mesmo. Plants vs. Zombies é o jogo de cabeceira do meu orientador, no iPad dele. Ele abre, acho que já vem o Plants vs. Zombies, só fala disso. Coisa incrível, comprou o iPad pra isso. Teve uma época que eu e o Cangaceiro Samurai, a gente dividia a sala lá no trabalho. A sala, na verdade, era só eu e ele na sala. Não tinha saído StarCraft 2 ainda. O filho da puta tava o dia inteiro nessa porra do Plants vs. Zombies. Deve ter chegado no mesmo nível do Master Splinter. Viciou, zerou tudo e por caralho, não hora de parar com essa porra. Eu usei o Plants vs. Zombies pra chantagear a Talu, cara. Eu falei assim, Talu, se você tirar nota boa na prova, eu te dou Plants vs. Zombies. Ela falou e ficou estudando direto só pra ganhar o jogo. Porra, tá vendo? Consegui, cara. Funcionou, cara. É assim que se nomeia uma pessoa, através do poder dos jogos e da diversão. É reforço positivo, cara. Reforço positivo. Com psicologia. Psicologia é a psicologia direta, né? Não reversa. Então, meus jogos casuais, tem 3. Jogo casual pra mim é o que eu sento no vaso e jogo, quando eu vou fazer o que a natureza manda a gente fazer. Que são 2 que eu tô jogando no PSP, o Tekken 6 e o The King of Fighters 98. Dá pra você matar um trio do The King of Fighters e ganhar 2 caras no Tekken 6. E o no iPod é um chamado Mini Squadron, que é de navinha. Ele é scroller 2D. Ele tem uma mobilidade bem diferentona. Quem tem porcariazinhas aí da Apple, baixa aí Mini Squadron, que é bem legal. Você falou do iPhone agora, do iPod, eu lembrei do Rock Band também. Eu tenho Rock Band, os 2 Rock Band. É verdade, é. É o que eu ia falar, cara. Eu jogo Taiko no Tatsujin pra DS direto também, cara. Jogos de ritmo são os melhores casuais. Exatamente, que existem. Outro excelente jogo pra você jogar cagando, se você tiver um DS, é o... Oendan. Tatakae Oendan. A última fase do Oendan 1, que é a música do Larkin Ciel. Muito bom também. Música dá um sentido de urgência à sua evacuação jamais. Tá bom, né? Vamos fechar essa tá porra? Tá bom. Tá, ficou bonito. Bom. Ficou muito bonito, hein? Muito caralho, bonito. Estou orgulhoso de nós. Dizer que quando não tem ninguém semana Discord, a gente consegue... Quando não tem ninguém semana Discord, a gente chega longe, né? Pô, quando tem alguém... Ó, as pessoas deixam as outras falarem, né? Todo mundo falou, olha só, que foi muito bonito. Até o senhor Eternidade falou pra caralho, quase nunca fala, ele fica sendo oprimido pelos outros aí. Cara, então vamos expulsar o ninja inimigo do... Vamos. É, nunca ninguém me ouve. Vamos falar assim, ó, ele entra só pra gritar, aí a gente manda ele embora. Senhores, estamos chegando ao final da edição 49 do Eu Gosto de Jogos e Diversão. Foi um prazer, foi um excelente prazer, como diria aqui o Logan, né? Uma adrenalina saudável, um prazer quase sexual estar aqui na presença dos senhores hoje. Mestre Splinter, as pessoas que querem entrar em contato conosco para partilharem suas histórias de hardcoreização casual, casualização hardcore, suas épicas sagas de passar 12 horas jogando direto ou de ficar meia hora jogando Angry Birds dentro de um ônibus, entram em contato conosco através de que veículos de comunicação? Bom, você pode visitar aí nosso site, sites, que é www.baixofrentesoco.com, e você pode deixar seus comentários de alta periculosidade aí nos posts onde ficam anexados os casts. Você pode também falar com a gente pelo Twitter, essa ferramenta que o senhor Eternidade adora. Adora. Ele costuma compartilhar muito o dia a dia dele e as conquistas dele no Farmville. Claro. É só procurar a gente aí, que é o @baixofrentesoco, ou também você pode mandar o seu e-mail, sua cartinha virtual para eu gosto de jogos@baixofrentesoco.com. Mas lembre-se, se você não tiver um nick CS, você vai ser ridicularizado, pode ser xingado ou ganhar apelidos homoeróticos das namoradas dos participantes. Perfeito, uma excelente recomendação do Mestre Splinter, não esqueça do seu nick de CS. Arara, Poleiro. Opa, Poleiro tá pra sair um post, mas o endereço é poleiro.wordpress.com. Quem gostar de livros e coisas afim, por favor, entrar lá e me xingar, porque eu escrevo muito mal. Tem uma excelente review de Duna lá no Poleiro, você deve entrar e ler se você não conhece essa obra. Se você não conhece essa obra, não entre, porque você não merece falar comigo nem com meu anjo, beleza? Tá certo. Senhor Eternidade, já Diga. Comprou o ingresso do UFC Rio? Preconceito, a gente se vê. Cara, com... eu fiquei. Quer dizer, eu fiquei não. Ficaram um tempão tentando comprar pra mim e não conseguiram, cara. Pois é, mas alguém lá do MMA Urgente vai? Bernardo Machado vai. O Carniceiro do Além barra Solid vai salvar a galera do MMAurgente.com lá no UFC Rio. Vai pagar a bagatela de R$137,50 ou ele comprou de R$1.600? Não, é R$137 mesmo. Tá certo. Crushy, quando é que nosso site de tradução de mangás vai voltar? Cara, você leu minha mente. Eu ia perguntar isso pra você. Pois é, né, cara? Quando é que Opa, a gente vamos vai... voltar com a Silence, cara? Tem um mangá aqui, um último mangá que a gente tem que fazer, né, cara? Que é um mangá importante aí, esportivo, né? De um grande herói nacional brasileiro, cara. O mangá do Ayrton Senna, porra! Porra, do Brasil, né? Caralho, muito foda. Vocês têm que fazer isso, cara. Tem esse último mangá. Então o Arara já está aí contratado pra ajudar a traduzir, porque o negócio tá em japonês puro. Então vai sair, então. Ó. Em retrospectiva, acho que não é uma boa ideia voltar com a Silence, não, cara. Mas é isso aí, pessoal. Mandem suas críticas, sugestões, porradarias, etc. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Semana que vem temos o episódio 50, que por ser um número redondo e por ser 50 e por estar próximo de ser um ano, a gente vai ser a nossa comemoração de um ano simbólica. Teremos um assunto muito interessante, participação de tantos quantos amigos da justiça nos for possível. Se possível for, a gente vai colocar todas as 25 pessoas que já participaram do podcast com a gente pra... Vai virar uma... Não vão ser todos ao mesmo tempo. Vão ser pequenos insertos da galera. Se a gente conseguir... Pois é. A gente tem que colocar todo mundo junto e fazer uma canção ao cast, cara. Porra, pois é. A canção pra edição 50 está pronta. É de autoria de Cangaceiro Samurai e Lapso. É um sambão muito bonito. Vai ficar sensacional. Espero vê-los aqui na semana que vem. E se você já apresentou o podcast pra 5 amigos seus, foda-se. Apresente pra mais 5, mais 10 ou mais 15. De preferência, vá a um grupo de amigos. Por exemplo, os amigos da sua irmã. Chega lá pros amigos da sua irmã, aquele babaca que quer pegar a sua irmã, e fala: você já ouviu esse podcast aqui, gosta de jogos? Você pode ter certeza de que ele vai dar um pouco menos de atenção à sua irmã, vai parar de pegar no pé dela e vai ouvir o podcast. Olha só que legal. Você vai estar fazendo um favor. favor à sua família, a você mesmo e a nós, pra estarmos conseguindo mais um ouvinte. Então, outra opção também é você pegar a sua irmã. Não, calma. Você. Opa, calma. Incesto não. Você chega. Você chega perto da sua irmã e. Você pode deixar ela nua, botar, escrever baixo frente soco nas costas dela ou na barriga e botar ela desfilando pelo centro da cidade. Boa, excelente ideia. Faça isso com a sua irmã. A minha é menor de idade, não rola. Falou, galera. Até semana que vem, episódio 50. Não perdão. Não e perdão. E lembrem-se, saber é metade da batalha. Continue sendo ouvinte hardcore. É exatamente. É isso aí, cara. Sempre hardcore na ouvidoria aí. Ou, no mínimo, ouça casualmente o Baixo Frente Soco toda semana, sextas-feiras. É mais hardcore do que eu. Eu gravo podcast, depois vou e ouço. Acabei de descobrir que amanhã eu não tenho prova. Eu falei com a paraguaia assim agora. Então, eu quero tirar pelo menos uns 7 amanhã. Ela falou, amanhã? Que prova que tu vai fazer? Cara, ele me deu um susto. Eu achei que eu que tinha errado a data. Mas quando é a data? É só semana que vem. Eu quase pulei da cadeira agora quando ele porra, falou. Porra, Silvio. Caramba, então, cara. O Pedro já não estuda nunca. Você tinha que deixar ele achando que a prova era... Aí, ô, inimigo, então bora jogar gambá onde vai? Porra, bora jogar gambá.